Mas aí, Buma, acho que agora é o Buma, não? O Cat falou, acho que desgraça também, acabei roubando a vez e falei de novo. Buma, sua vez aí. Cara, Sua vez! Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Sua vez! Deixa eu mutar aqui, peraí. O melhor parte é aquela, é hora! É na hora? Então tá no ar mais um podcast Locadora. Hoje eu tô aqui com o Desgraça. Olá. Com o Kenyo. Eu não terminei o podcast Locadora. E com o Buma. E aí? E hoje a gente vai falar justamente dos jogos que a gente não terminou. Começamos e não terminamos, ou não gostamos e paramos, e por que paramos, e por aí vai. Nossas vergonhas, vamos expor nossas fraudes gamers aqui. Cara, hoje vai ser aquele dia que a galera vai descobrir que eu sou uma mentira, né, cara? Tem vários jogos assim que a galera olha e, caralho, lembrei do Kenyo, tipo, porque ele fala pra caralho desse jogo, tipo, eu não zerei esse jogo. A carteirinha gamer de pessoal que vai ficar manchada, cara. Tem que liberar o Game Code. Vão confiscar nossa carteirinha, cara, que... Foda. mas o Kenyo já me surpreendeu com as dele, mas isso a gente fala depois. Caralho, a gente fala isso depois do fade-in da música. Mas antes de a gente, nossa, vamos listar nosso jogo assim, eu queria lembrar de nossas infâncias. Vocês tinham muitos jogos assim na infância pra jogar e que, sabe, não, né? Que criança quando tem, tipo, só um pouquinho de jogo e joga até fazer bico, né, cara? Cara. Porra, pô, assim, eu jogava jogo dos outros só. Eu, no meu caso, era até o Super Nintendo, né? Que eu tive o Turbo Game lá, que é um dos fãs do Super Nintendo, e o Super Nintendo. Eu não tinha muito jogo, não, cara. Era aquele negócio que era caro e tal. A partir do PlayStation, que aí o negócio desanda, né, cara? Porque CD a R$10, assim, no caso 5. Pra mim foi a partir do Wii que eu comecei a ter mais jogos. Então, aí quando você começa a comprar, aí fodeu, né, cara? Tu compra um monte, joga metade só, a outra joga. Na real, antes do Wii eu jogava emulador de GBA. Aí, tipo, não tinham jogos, mas tinha uma biblioteca infinita pela frente, né? Então... Ah, cara, mas eu acho que de emulador acaba não contando muito, né, cara? Primeiro que não é um negócio que você compra, é uma parada que, tipo, tu acha a qualquer hora, né? É, não, mas mesmo assim, começou o jogo ali, foi até um certo ponto e parou, velho. Puta, né, cara? Eu tirei o tempo pra jogar ele e não zerei. É, eu tô falando essa merda, mas na minha lista tem um jogo de GBA que eu fiz exatamente isso. Pois é. É, uma coisa, né? Eu lembro que, pô, na minha infância, eu tinha até que bastante jogo. Eu lembro que meu pai tinha aquela caixa de sapatos, saca? Uhum. Tipo, a fila horizontal, assim, era cheia de jogo e na vertical cabia mais dois, assim, era completa. Eu lembro. Porra, tinha jogo pra cacete. Isso de quê? De Super Nintendo? Super Nintendo. Aí, pô, eu lembro de jogar muita coisa, assim, tipo, eu não alugava jogos, assim, no máximo, sei lá, trocava com o vizinho, assim. Eu que até uma vez eu emprestei o Super Nintendo e peguei um Master System emprestado. Que tinha caralho, Sonic. Que troca. Eu lembro que eu tinha o quê? O Top Gear no Super Nintendo. De resto, eu não lembro se eu tinha mais um jogo. Só sei que, porra, eu tentava terminar a maioria desses jogos, assim. Tinha uns que eu jogava ad infinitum, porra. Super Mario World, caralho. Eu fui até rejogar esse jogo hoje em dia. Nossa, eu lembrava de muita coisa, de segredinho do jogo. Uhum. Coisa que não é óbvio, eu já sabia, porque, nossa, eu joguei demais. E ia descobrindo da raça, assim. E outra, né? Tu pode ficar, tipo, 20 anos sem jogar esse jogo, que tu vai pegar o controle e vai saber fazer tudo imediatamente, né? No Mario World, no caso, não foi tão imediatamente como assim. Caralho, como é que fazia isso, mano? Daí eu ia tentando até... Putz, era isso mesmo que eu lembrava. Mas... Pô, eu quis falar mais de controle do personagem mesmo, tipo... Sim. Tá, cara, também o Mario é bem então, simples. É simples, mas é feito pra ser assim, né? É, eu pensei que você tá falando, tipo, eu sei que tem a chave lá, não sei aonde... Mas pensa no Super Mario World... Muita coisa assim também. Não, mas pensa no Super Mario World, que ele mesmo tem um controle que não é exatamente algo que tu pega assim e já entende. Por quê? O controle, quando tu pega a capa, né? Porra, a capa é o item mais roubado da história, né? A capa é difícil. Tu sai correndo, daí tu pula, daí tu pode ficar flutuando se tu apertar frente e trás, né? Daí tu fica daí tu pode cair de cabeça no chão e destruir qualquer inimigo que tiver contato no solo, assim, sabe? Porra, ele tem um controle complexo, mas mesmo assim, pô, eu joguei tanto que eu lembro da parada, né? Mas Pô, dessas fitas que eu tinha do Super Nintendo, provavelmente eu zerava todas, menos as que eram muito difíceis, que eu não entendi. Eu lembro que eu tinha um jogo de avião, que é, inclusive, eu não lembro o nome, eu só sei que eu achei recentemente no YouTube qual que era o jogo. E, tipo, era um jogo mega escroto que não, eu não sabia nem como sair da pista, saca? Tinha que sair da pista, depois, tava meio que naqueles navios, não sei como é que é o nome, navio porta-aviões. Porta-aviões, exato, porta-aviões. Nossa, tu vai pilotar o caça lá, daí, porra, eu caía na água toda da hora. Mas eu joguei pra cacete esse jogo, você só não entendia como é que funcionava, né? Mas tudo que eu tentava zerar. Daí, na era do PlayStation, que quando meu pai aí começou a se livrar das fitas do Super Nintendo, né? E pegar aquelas porra daquelas piratas do PlayStation, aí fica a zona foda, mas... Pô, do Super Nintendo, o que eu me lembro, assim, de jogar um monte, a primeira e a segunda fase nunca ia além, é o jogo do Rei Leão. Porque a segunda fase é o capeta em forma de jogo. Caralho. O pior que eu gostava, tipo, a primeira é de jogar ele, assim, eu só realmente não conseguia. Ele é até bem feito, assim, visualmente, mas o negócio é que ele é foda. Cara, desses jogos do Super Nintendo, realmente, Super Nintendo, eu tive mais problema de jogos intermináveis, assim. Dos que eu tinha, inclusive, que eu lembro, assim, eu acho que poucos eu consegui terminar aqui, assim, de cabeça. Por exemplo, o próprio Super Mario. Primeiro, eu não tinha fita do Super Mario, só pra começar, tá, cara? O que veio pra mim, acho que já contei isso em algum podcast, foi o Super Star Wars. Toda vez que eu pegava o Mario emprestado, eu nunca conseguia terminar. Eu acho que no máximo chegava, sei lá, no terceiro ou quarto mundo. E sempre devolvia depois, tipo, nunca ficava com o jogo, porque o jogo não salvava, ou porque realmente o dono da fita tava pedindo. Então, cara, o Mario... Esse negócio do jogo não salvar era complicado, cara. Sim, cara, muitos jogos... A minha fita do Pokémon Yellow veio sem a bateria aí, tipo... Nossa. Quando o cara tinha 10 anos, não sabia que tem bateria dentro do jogo. Daí eu tinha aqueles kits do Game Boy que vinha um monte de parafernália, e uma delas era, tipo, um negócio pra tu jogar com o negócio ligado na tomada, né? Aí eu consegui zerar Pokémon Yellow. Porque caralho, eu deixei um negócio, uma sentada, como diria o Belo. Eu deixei o Game Boy lá sofrendo por dias na tomada, né, cara? Não, foi rapidão. Tipo, eu já conhecia o jogo, né? Já tinha zerado a Red um monte. Aí foi meio que numa tacada só, assim. Ah, tá, cara. Pô, por exemplo, eu nunca era um martírio no cimento. Eu tinha fita, acho que até inclusive um dos jogos mais odiados dentro da galera do locador aqui, que é o primeiro Toy Story, né, cara? Eu tinha esse jogo e, cara, eu nunca consegui zerar ele. Nossa, mas esse jogo era muito bizarro, cara. Porque, porra, tinha tipo fase em primeira pessoa, cara. Buscar um ZTzinho dentro do garra, cara. Era uma loucura. Cara, e eu lembro que ele era muito difícil, cara. Tinha umas coisas que tu tinha que desvendar por si próprio, assim. Ele não explicava muito. Eu só zerei esse jogo, se eu não me engano, acho que foi ano passado. Acho que cheguei até a postar lá pra vocês pra ver e tal. Cara, foi ano passado que eu zerei. Eu zerei ele porque eu já tive aquele negócio, agora eu podia salvar o jogo, né, porque eu joguei no emulador. Então já tava mais tranquilo, tipo, acabava as vidas todas, eu dava o F1 e voltava da fase que eu tava. Então, tipo, não era tão problema. Mas agora, cara, no Super Nintendo, eu sempre chegava, travava numa fase que era já na casa do Cid, né, que era o Woody pegava o Buzz e ele tinha que ficar apertando o golpe de karatê do Buzz pra afastar o bicho. Ah, nossa. Essa fase era inferno. E eu nunca entendia o sistema desse controle, né? O que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que apertar, qual que é o esquema, se você andar pra trás você morria, porque tinha lá tipo um caranguejo com cabeça de bebê pra pegar. Esses brinquedos são muito perturbadores, cara. Muito, cara. E aí, porra, eu nunca soube o que era pra fazer. E dessa vez, depois, que eu joguei agora, que aí que eu descobri. Mas, cara, era um jogo que eu nunca terminava. Agora, a compensação também tinha uns que, pô, zerava na cagada. O primeiro jogo do Power Rangers, o primeiro, não do filme, que até você luta com o Megazord no final e tal. Cara, eu zerei esse jogo na cagada, cara. Tipo, eu ia jogava, sempre parava numa fase. Ah, pô, tem que dormir. Eu ia dormir. No dia seguinte, vamos jogar de novo. Jogava. Ah, agora eu tenho que almoçar. Parava e, pô, de novo. Pô, não tinha manha de deixar o videogame ligado pra ir almoçar, cara? Não, cara, porque tinha aquela história de que, ah, se o videogame ficar muito tempo ligado na tomada, ele queima. Aí, tipo, se queimar, só essa vai história, cara. Essa historinha. E tinha password esse, tinha. Não, o primeiro Power Rangers não tinha, não, cara. Não tinha, não? Nenhum dos dois tinha, se eu não me engano. É, cara, eu só sei que eu joguei na cara e na coragem um belo dia de manhã, tipo, poucas vezes que eu acordava cedo quando eu era moleque, tipo, comecei a jogar ele de 6 horas da manhã. Terminei ele umas 9 da. Não, às 10, 11 horas da amanhã. Passei a última fase do Megazord e quando eu caralho, zerei o jogo, olha só que foda. Pô, quem diria, cara? Mas foi o primeiro jogo que eu zerei, inclusive. Cara, eu não me lembro nem a pau o primeiro jogo que eu zerei, cara. Oh, o primeiro Power Rangers tinha password aqui, o segundo que não tinha. Ih, caralho, olha aí eu fazendo cavalinho. Eu, criança burra, fazendo cavalinho. Não, mas é foda que quando é criança, cara, se não for que nem o jogo do Aladdin que tá escrito lá password gigante, tipo, ter o códigozinho certo, tu não vai entender que é password. Sim. Eu lembro do Top Gear, cara, eu só descobri que Top Gear teve password quando velho, que eu vi. Nossa, como. Pô, mas tem escrito password. Não, tipo, mostra lá, tipo, ah, o cara ganhou, não, daí, tipo, tem um monte de coisa escrita assim. Moonlight, cara. Tem um password que é Moonlight. Não, as passwords são palavras. E, tipo, cara, eu não lembro. Eu, tipo, pra mim, eu passava aquilo e foda-se, né? Não, tipo, nossa, gigante, escrito password, tá na tua cara, assim. Pra mim, nossa, olha a imagem do meu piloto ganhando lá. Que show, né? Quando é que no segundo tem o password, tem um de, como é que eu posso dizer, de espaço pra você fechar. Tipo, tem interrogação, assim, um bocado de coisa pra você colocar, e é um número gigante. Eu acho que isso segue. Tem que anotar essas porra. Sim, eu acho que isso segue no terceiro também lá, que é o Top Gear 3000. Aí tinha isso também. Mas eu vou dizer que eu sou do time do desgraça. Eu não lembro do primeiro Top Gear. Tem o password, na verdade eu joguei pouco o primeiro Top Gear. Então, cara, eu não faço ideia que tinha password. O terceiro eu sabia que tinha. Foi o que eu joguei mais, mas tipo, o primeiro eu não fazia ideia. Não, eu não sabia. Eu lembro que quando eu joguei Top Gear, eu nem sabia ler direito, cara. Daí, porra. Eu tava jogando lá, daí tipo, tinha aquele menu lá, tipo, um monte de palavras estranhas, daí era que nem quando eu jogo o jogo japonês hoje em dia, né? Eu tenho que clicar de menu em menu pra descobrir cada coisa que faz, né? Cara, isso que é foda, hoje em dia eu também peguei essa manita. Um jogo japonês aqui que eu tenho, que eu só jogo ele com o manualzinho que eu fiz, porque eu anotei a parada, cara. Caramba. Você vai... Não, cara, pra quem gosta de jogo japonês e o jogo não vem pro ocidente, cara, de duas uma, você aprende, toma vergonha na cara e vai aprender japonês, ou se você vive numa cidade que não tem esse recurso, você vai testando cada item, e com certeza em algum momento você vai sair do jogo sem salvar e vai se fuder. Você vai se fuder no processo, isso é muito comum, não se preocupe. E, cara, aí tu vai anotando, tipo, ó, tal... É, sei lá, o tracinho, porque a primeira opção é novo jogo. Cara, é um inferno isso. Mesmo. O único jogo japonês que eu zerei foi o Pokémon Silver e, tipo, foi na base do detonado também, né, cara? Caralho, jogar Pokémon. O bom é que, tipo, o menu do Pokémon Silver era igual ao do Red, então eu sabia, tipo, onde salvar e tal. O problema era, tipo, quando vinha um golpe novo, tá ligado? Aí tinha que arriscar se tu colocava ou não, tá ligado? É, pior de tudo que no Pokémon tinha esse problema. Eu também cheguei a jogar as versões em japonês. E no caso, cara, tinha vezes assim que eu não sabia o que era que tava rolando ali naquela tela. Você criando essa afobada perto. Aí, tipo, aí você, sei lá, perdeu seu lança-chamas por algum golpe que só diminui defesa, coisa assim. Caralho, o que aconteceu? É, tinha que salvar, tipo, a cada level upado, tá ligado? Sim, aí era pra garantir. Sim. Mas eu falei aqui do Pokémon Silver, mas também eu joguei Pokémon Red em inglês sem saber inglês, né? Então dá no mesmo, pô. Bom, acho que podemos adentrar na lista de cada um, ou não? É, eu só queria antes entrar no detalhe, né, que porra, antigamente, né, a gente fazia tudo, nossa, é que não só pela escassez de jogo, né, que a gente tinha pouca coisa, mas a gente tinha aquela perseverança, aquele brilho no olhar, né, de querer zerar, né, o negócio. Saudades. Né, que... Aquela coisa de criança, assim, mas, né, depois a gente fica velho. Não, pode que é o seguinte, fale por você, porque eu e o menino Buma mais tímido disso, ele não gosta de esfregar na cara dos outros, mas eu faço questão, porque isso é uma dádiva, que eu faço questão de tentar platinar todo jogo que eu pego, assim, possível. Tipo, o Mad Max tá faltando um troféu só pra eu platinar a porra do jogo, porra, o Dragon Ball tá faltando um pouco também, de vez em quando eu jogo ali. O Yakuza, eu tô aí na luta, pô, menino Boom aí, pô, platinou o Nier Automata. Vocês ainda têm vontade de zerar tudo, mas, cara, hoje em dia, tem, não sei, eu não sei exatamente qual a opinião de vocês, mas eu acho que, né, a gente tem muitas opções de coisa, mas também a gente pode jogar coisa pra cacete. E além disso, a gente tem outras opções do que fazer. Então, e aí a gente ainda tem, né, essa coisa. Sim. De, ah, tô sem saco pra isso, não tem... É que é desgraça, área. É que é fácil alternar, tá ligado, entre jogo. Ah, esse aqui eu não gostei, vou pro próximo. Uhum. Então... É, a gente tem, pô, né, o PC tem um monte de jogo de graça, né, pô, hoje em dia o gênero mais popular é coisa multiplayer, né, então são jogos infinitos, então tem nem como zerar, né? Tanto que, nossa, eu lembro que lá pra, o quê, 2013 pra 2014, cara, que eu jogava Dota muito, muito, muito Dota, cara, então eu lembro que... eu até tinha começado, o quê? Por 2013 eu tinha começado a fazer uma lista de jogo que eu tava zerando bem pouca coisa. Tipo, pô, eu baixava coisa pirata pra caralho, mas não zerava nada, cara. Depois eu comecei a jogar Dota, sei lá, eu zerei 5 jogos num ano, assim. E ainda, porra, eu só estudava. É bastante, hein? Com Dota consumindo a vida, 5 jogos é bastante num ano. É, por aí, né? Mas, pô, eu fiquei, não, velho, como? Isso tá errado, cara. Não, senti que o Cat ficou um tempo, assim, sem jogar nada, só jogando cara, Dota. Cara, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu acho que eu já comentei isso aqui, velho. Teve uma época ali, acho que foi entre a geração ali do GameCube e Play 2, eu só joguei Tibia, tipo... E depois, durante o Wii, quando saiu o Wii que eu comecei a jogar o Dota. Só que eu já tinha o Wii, então eu zerava um pouco de jogo, assim. O Dota é foda, cara. Consome bastante tempo. Cara, vocês estão jogando um ponto muito bom, cara. Tipo, tem jogo que eu também faço isso atualmente também, eu fiz isso, que é, por exemplo, cara, não é porque você não continua o jogo que quer dizer que ele é ruim. Mas, tipo, muitas vezes você acaba criando afinidade com um jogo X porque ele te chama mais atenção, tipo, ele, sei lá, ele tem mais a sua cara do que aquele outro que você tava jogando. Tipo, ah, eu tô me dedicando àquele outro jogo e tal, pá. Mas aí apareceu um outro que você achou mais interessante. E porra, cara, acontece. Tipo, segue teu gosto, a fila, né, cara? Teu gosto vai falar mais alto. Então, tipo, às vezes até acaba, tipo, sendo um pouco injusto. Mas acontece de um jogo acabar te chamando mais atenção que o outro. Cara, aconteceu isso comigo com... E até, se você já quiser abrir o pontapé da lista aí, é com o Nier Automata, cara. Cara, eu acho o Nier um jogo foda. Porra, eu até hoje sou um dos caras do locador que fica chamando só que... Ah, pô, ele devia ter sido indicado o melhor jogo do ano lá em... O que, 2017? Não, esse não é o problema que tu fica enchendo o saco. O problema é que tu fala que o Mario não devia. Esse que é o problema. Todo mundo concordou que o Nier devia. Eu ainda não mudo minha opinião. Eu vou falar assim, eu só fiz o primeiro final do Nier, que não quer dizer que você zerou o jogo. Tipo, cara, e o jogo ele tá de... É um jogo que eu defendo, eu acho ele muito bonito, mas, cara, eu não voltei pra ele ainda. Tipo, eu larguei ele, inclusive, pra jogar o Mad Max. Cara, eu joguei o Mad Max que nem um pirado, cara. Tanto que eu acho que vocês chegaram a acompanhar. Quem me seguia no Twitter viu que eu cheguei ao ponto de rever os 3 filmes antigos e ainda por cima ver o Estrada pra Fúria, que eu não tinha visto. De tão imerso que eu fiquei na porra do jogo, cara. Tipo, eu joguei ele bastante. Eu realmente usufruí de tudo que você podia fazer no jogo do Mad Max, cara. Tipo, eu não tenho mais nada pra fazer ali no jogo, só tô... Tem um troféu, hein? Só tem um troféu porque é como que eu posso dizer? É uma banalidade do negócio do jogo que é questão de que rola em tempo ali. Tipo, teoricamente, pra fazer esses últimos troféus, no caso, eu tenho que, sei lá, deixar o jogo ligado e esperar uma hora, por exemplo, acontecer uma tempestade, que é uma parada que rola frequentemente no jogo, né, cara? Então, tipo, pô, isso é foda. Mas agora, pô, eu joguei ele bastante, cara. Tipo, tudo que eu podia fazer de side quest, de achar coisa, de pegar carro, eu fiz. E tipo, cara, o Nier ficou lá mofando, meu, né? E fico desgraça puto, cara, termina essa porra desse jogo, cara, esse jogo é foda. Bicho, você tem que ver o final verdadeiro, que é não sei o quê. Eu, não, cara, depois eu jogo. E tipo, agora eu já fui do Mad Max pro Yakuza, cara. Então, tipo, porra, não, talvez eu não vá ver o Nier tão cedo, cara. Disso. Mas não é um jogo ruim. É um jogo que eu amo, cara. Tipo, os outros jogos, eles acabam tendo mais o meu estilo. Né? Tanto o Mad Max quanto o Yakuza, eles brincam mais com o negócio que eu gosto. São jogos que você tem personagens que eles lutam na mão, né, cara? Tipo, a porrada física, tipo, não são personagens super poderosos. São caras que, tipo, brigam on real ali. Claro que com seus exageros. Querendo ou não, o Nier Automata já tem aquele negócio, mas já, eles são androides e tem armas e tem não sei o quê. Então, tipo, não que isso seja ruim, mas isso não é tanto a minha vibe como, por exemplo, vocês são um japonês fortão que, cara, desce porrada em um bandido de rua. Então quer dizer que prefere japonês fortão a mulheres seminuas? Não, não, não. Eu tenho a opção de jogar com a mulher seminua no Yakuza, eu tô jogando, cara. Tá, aqui será um Kagura que não me deixa mentir, cara. Ótimo jogo, pessoal. Kenô, eu? Vai terminar qual? Primeiro Nier ou Chrono Trigger? Caralho, verdade, cara. Isso aí, cara. Foi... Essa foi chocante, cara. Eu não acredito, cara. É sério, cara, isso? Sério, cara. Eu fui o Batman do Feira da Fruta, né? Não acredito nisso. Não pode ser verdade. Eu acho que já vou lá. Agora que tu tá dizendo, eu acho que já vou lá, Cissa. Não me lembro. Cara, eu já falei na época de M, porque eu acho que ainda vocês não estavam frequentando o MDM na época. Porque quem me conheceu no MDM, eu usava o avatar do personagem Frog, né? Do Domingo, hoje eu já não uso mais, já aposentei esse avatar. E, cara, tipo, Deus nossa, sabe por que muita gente ligou a isso ao fato de, sei lá, esse cara deve ser mega fã de Chrono Trigger, não sei o quê. E ainda tem a questão de que eu sou muito fã do Dragon Ball e do Akira Toriyama. Então, cara... E Dragon Quest. Dragon Quest também gosto bastante. Dragon Quest é outro que eu acho que eu só zerei o primeiro, cara. Caralho, cara. Só o primeiro, olha só. E, tipo, acho que na cabeça de todo mundo eles querem que, pô, esse cara é mega fã de Chrono Trigger, então ele zerou o Chrono Trigger. E não, cara, eu nunca terminei o Chrono Trigger, Que eu tô falando. Pô, o Chrono Trigger, deixa eu me juntar aí no barco pra não ficar sozinho. Eu acho que eu joguei umas 2 horas só, no máximo. Não, mas aí que tá, Cat. Eu já cheguei. Eu tenho esse problema crônico. Eu chego a jogar o jogo. O Chrono Trigger, eu acho que eu devo ter jogado ele mais de 20, 30 vezes. E toda vez eu nunca termino o jogo, cara. Eu nunca termino. Tipo, eu faço um monte de coisa, eu luto com um monte de chefe. E, cara, eu nunca termino a porra do jogo. Acho que a última vez que eu joguei ele, que foi, acho que no meu PS Vita, eu não passei da parte da Feira do Milênio, cara. Tipo, fazia as paradinhas e tal, e pá, depois, não, depois eu jogo isso aí, sei lá, ia jogar Mega Man, ia jogar outra coisa e acabava deixando de lado. Eu acho que o ponto mais longe que eu cheguei no Chrono Trigger foi na aparição daquela fortaleza aérea, né, que ela aparece em todos os tempos, eu não vou lembrar. Eu acho que eu fui só até voltar no tempo, se eu não me engano. Ou tipo, de avançar no tempo, sei lá, quando mudou o cenário eu parei. Ele é um jogo muito bom, ele tem a composição de música fenomenal, cara, os personagens dele são muito carismáticos, ele tem aquele tom das histórias das histórias iniciais do Akira Toriyama, né, onde todo personagem, independente dele ser fofoda ou um inútil do caralho, ele é um personagem carismático, você vai gostar dele, exceto se ele for o Nappa. E, cara, o Nappa é um péssimo personagem, cara. Específico? Foi muito. É uma desgraça fã, desgraça... O grande Nappa, cara. Cara, eu falo de meme, ele realmente, tipo, porra, não gosta do Nappa, cara. Caralho. Tipo, o que esperar do cara que não gosta de boina, né, cara? Cara, o que... Pra ser justo, o único Nappa... Putz, cara, Nappa de boina ia ser uma coisa muito bonita. Caralho. É o antes que não. Vou fazer um fake, né, cara? O Nappa de boina, né? Cara, pra ser justo, a única versão do Nappa que eu curto é aquela lá do Dragon Ball Z Brigade, cara, que aquilo é muito bom, agora de resto, cara. Mas, pô, o Chrono Trigger é um jogo realmente que, pô, eu gosto muito, com certeza eu devo jogar ele de novo, devo comprar de novo a versão do Vita pra jogar, a versão do Vita no caso é do PS1 também, mas, cara, eu ainda não zerei o jogo, cara, eu chego longe nele, eu gosto de fazer a jornada dele, mas é aquele negócio, eu tenho esse problema com RPG, cara, o RPG algumas vezes que é muito longo, caralho. Sim, eu acabo, pô, eu chego num ponto, eu tipo, cara, eu tenho que fazer outras coisas da vida também, tipo, eu tenho que ler, eu tenho que trabalhar, eu tenho que jogar outros jogos também, então, cara, uma hora ele vai ficar pra trás. Um problema que rolou muito com isso foi o Persona 4, né, cara, que eu demorei anos pra zerar, eu zerei, acho que ano passado também, cara, mas eu demorei pra caramba pra zerar o jogo, inclusive teve uma época que eu acho que eu já tava no locador, eu tava jogando o jogo, eu conversei com desgraça sobre isso, eu parei o jogo, e, cara, eu fiquei, eu acho que mais de 6 meses sem visitar a porra do jogo, desgraça, caralho, bicho, você não zerou essa porra aí, não? Aí teve uma hora que eu, pô, cara, agora eu vou pegar pra zerar, eu, tipo, peguei de onde parei, coisa que eu não costumo fazer, mas eu acho que como tinha passado, sei lá, 6 meses só, tava valendo, e aí só. E aí eu zerei o jogo, mas, por exemplo, o Chrono Trigger eu não consigo, por exemplo, fiquei 6 meses parado, porra, vou jogar de onde parei, cara, não dá, de certo modo você meio que desanda da história, esquece algumas coisas que aconteceram. Ah, sim, aí é foda aí, porque... Aí, né? Ainda é RPG antigo, e às vezes RPG antigo não tem muito indicador onde tem que ir, né? Daí tu fica, caralho, onde é que eu tenho que ir, caralho? E eu ia acrescentar ainda mais, não sei como é no Chrono Trigger, mas em RPG atual, que tem árvore de skill, né? Tipo, tu tá seguindo uma progressão lógica na tua cabeça. Se tu fica muito tempo parado, tu não lembra mais o que tu tava fazendo. Verdade, cara. Isso aí é tipo, a árvore de habilidades que você criou pro seu personagem. Outra coisa muito boa nisso é vocês, principalmente em Hackslash, você fica um tempo sem jogar. Aí você volta. Você esqueceu todos os combos que você tinha, nossa, né, cara? Caralho, cara. Tipo, nossa, Devil May Cry e o Bayonetta, né? Eu lembro do Devil May Cry 4. Tipo, joguei até uma missão dessa. Bayonetta tá na minha lista aqui. Cheguei na metade. Cheguei na metade e parei. Cara, não é um jogo ruim, eu gostei do jogo. Eu gostei do jogo, mas. Fui pro próximo. Não, cara, eu vejo você largando esse tipo de jogo, coisa que eu... Pô, cara, você não é um cara de hack-slash. Não, cara, eu gosto, não acho ruim, tá ligado? Não é fora totalmente do meu espectro de gosto. Só que, tipo, não é o meu preferido, tá ligado? Então, quando saiu uma coisa que me chamou mais atenção, eu fui pro outro. Sim, mas quando saiu o Mario, eu nem lembro que saiu, cara. Nem lembro. Você prefere o cara de bigode do que a mulher com a porra da bomba de olha o cara rancoroso. Olha o cara rancoroso. Vingancinha, cara. Divertido, né, cara? Eu curti essa carta virada pra lá. O cara copiando as piadas do outro ali, cara. Tá, mas, ó, não saindo desse espectro de RPG, eu queria dizer os meus, porque, cara, eu tenho uma mania muito escrota de largar o jogo no final, quando ele é RPG, cara. Tamo junto! Não. Pensa o seguinte, eu lembro que eu tava... Eu tinha internet discada ainda, eu consegui baixar o Final Fantasy VII no Torrent, depois de... Caralho. Demorou um mês, mais ou menos. Deus. Todo final de semana eu baixava um pouquinho. Daí eu fui jogar o jogo, pô, eu me amarrei, achei legal pra cara. Eu cheguei no terceiro CD... Que abre lá, tem uma localização onde tem a caverna do Sephiroth. Eu pensei, cara, eu vou primeiro lutar com as weapons lá, são chefes opcionais, e depois vou pro Sephiroth. Simplesmente não fiz, eu larguei. Até hoje não terminei. Só pra eu ter uma noção, quando é que morre a mulher lá? Ah, qual o primeiro CD? Disco. Eu acho que é no... Primeiro disco? Primeiro disco. Ah, tá. Cara, pior que, seguindo tipo, o negócio de, que eu falei, depois eu fui jogar o Final Fantasy X, eu cheguei no penúltimo chefe, que é o... é o Jet, né, que é o pai lá do Tidus, que ia entrar dentro do Sim lá, que é o bichão gigante lá, que é o final. Cara, eu parei nele, eu acho que só, se passa, sei lá, um ano depois, pedi pro... Pô, tu tem o save do jogo aí? Ah, tem assim, eu peguei o save e terminei o jogo. Caralho. Inclusive, muito bom que, tipo, nossa, eu fui jogar, eu vou pegar aqui tem a mecânica de Summon, né, que... A Yuna tem lá. Daí, tipo, pô, aí eu fui pegar, daí, vou summonar aqui o bicho de raio. Daí, tipo, o nome era Zé Trovão. Deu, caralho, filho da puta. Tipo, eu não sabia. O bicho era o bicho. Daí, tipo. Dentro dos RPGs da Square, ainda um que eu não zerei é o Bravely Default do 3DS. Cara, eu nem sequer cheguei a jogar esse jogo. Ele é exclusivo do 3DS, tu não ia ter jogado. Quem zerou foi o Felipe. Mas, tipo, o problema desse jogo é que, assim, ele tem uma porrada de classe. E tu pode alternar, tu pode botar a classe que tu quiser no personagem que tu quiser. Só que tu vai liberando as classes ao longo do jogo, tá ligado? Então, tipo, quando eu ganhava uma classe nova, eu, tipo, mudava um personagem pra experimentar e tal. Se eu gostava, eu deixava. Só que isso caga a progressão de level do teu personagem, tá ligado? Chegou num momento que eu não tinha nenhum personagem bem upada, e eu apanhava toda a luta, até pros bichos do aleatório, assim, contra o aleatório. Aí, porra, aí eu ia ter que parar pra fazer um level grind de cada classe, e aí, putz, aí eu me enchi o saco. Aí mas, o jogo te ganhou no cansaço, né? Ganhou, eu não... Quando eu vi que eu ia ter que fazer isso, tipo, eu percebi exatamente que era esse problema, tá ligado? Se eu tivesse mantido uma classe fixa, desde o começo, nos personagens, ia dar bom. Só que eu como não sabia, aconteceu isso. Mas o jogo é muito bom, cara. É, assim, tem uma historinha bem legal, tá? Um RPG bem clássico pra quem gosta. Só que aconteceu essa situação, e aí, pô, pra um jogo ser bom o suficiente pra me convencer a jogar ele todo de novo, ou parar a progressão dele pra evoluir o personagem, e perder tanto tempo assim, é difícil um jogo me convencer. Então, cara... É foda, mas continuar nesse tema da RPG, cara, Final Fantasy, eu também, essa mesma coisa do 10 que eu falei, eu fiz no 6, porque, tipo, eu tava jogando Final Fantasy 6 de boa, assim, daí chega lá no capítulo final, que quando o Kefka destrói o mundo, depois tem que tentar derrotar ele lá no meio daquela baderna toda. Pô, eu lembro de ter pegado, pelo menos, quase a maioria dos personagens de volta, e eu, tipo, simplesmente, não sei, cara, sei lá, parece que some o teu interesse do jogo, né? E ficou por isso, daí, tipo, pô, uns 2 anos depois, pensei, putz, vou rejogar, daí tem, nossa, né, tu já sabe toda aquela abertura, e fica, caralho. Ah, cara. Eu fui lá, peguei um save, né, e eu dei o último chefe, e final, muito bonito, e é isso, cara. Foda-se, não me importa. Cara, eu tenho um problema com esse Final Fantasy também, tipo, a galera sabe aqui que eu não gosto muito da série, mas, cara, eu joguei esses Final Fantasy, assim, os primeiros, até bastante. Cara, esse Final Fantasy em questão aí, que é o 6 que você falou, cara, eu joguei ele, questão de ROM, emulador e tal, Cara, eu joguei ele várias vezes. Acho que eu joguei ele ao todo, 5, 6 vezes, assim. Cara, toda vez que eu chegava, eu sempre fazia a mesma trajetória. Fazia toda a parte da primeira fase dele. Que é lá, você vai juntando a turma, vai luta, tem a fase do trem, o caralho é 4, no final o Kefka ganha e o mundo vai pra merda e todo mundo se separa. Né? Sempre quando vinha nessa parte já do mundo destruído, com o Kefka dominando a porra toda, cara, eu desistia do jogo. No máximo só recrutava lá o lutador de Kung Fu, encontrava a mina que era meio aqueles bichos... Ah, sim, a terra, né? É, meio bicho de sumô. Acho que eu chegava a reencontrar o irmão do cara com o Kung Fu, né? Que ele era um rei. O Edgar. É, o Edgar. E, cara, depois disso, quer saber? Caguei, largava o jogo e jogava outra coisa. O 6 é o que é o 3 também, é isso? É, isso. Eu acho que é isso. O mesmo vale pro 5, que deve ser o 2, né, cara? Que é eu fazia... Não, o 2 é o 4. É o 4, então. O 5 não existe aqui, é isso? Ah, é verdade. Não, ele foi lançado só depois, assim. Eu acho que no PlayStation 1, se não me engano. Nossa, tá. Que zona. Tá, cara, mas esse também, falar que é o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro Dragão. Ele é o 4. É o outro que também eu não terminei, cara. Cara, pior que é o negócio, velho. Eu lembro de ter jogado até bastante de coisa de Final Fantasy, mas terminar, cara, porra, o 6, que foi no esquema, o 10, que também foi nesse esquema do save, e um que eu tenho um trauma foda, é o 12, porque eu perdi o save dele duas vezes, cara. Caralho. Com 60 horas... Ah, tu contaste essa história já. Sim, já contei essa história aqui. Uma, tipo, meu memory card simplesmente desistiu da vida e... E outro que meu pai, tipo, pegou o videogame por uns 2 meses, depois, quando eu fui pegar de volta, ele apagou as paradas porque ele queria salvar alguma coisa do Winning Eleven, que ele não sabia, que era só, sei lá, o replay do jogo. Eu lembro. Não, cara, isso era um... Eu acho que o ponto principal, pelo menos eu tô notando, da gente abandonar o jogo é a questão da continuidade dele, cara. Eu também tive esse problema que o Desgraça tá falando no Final Fantasy VIII, já contei essa história aqui também, de que, porra, cara, eu tava jogando Final Fantasy VIII animadão, eu realmente tava gostando da história, e um belo dia meu memória card no final do segundo CD, ele decide parar e apagar o salve e nunca mais voltar, né, cara? Tipo, o memória card depois voltou a funcionar sem bug nenhum. Mas aí eu já tinha perdido o save, e porra, começar aquela porra daquele jogo tudo de novo, não dá, né, cara? O de Super Nintendo ainda dá até pra você tentar começar pra jogar de novo e tal. Mas porra, cara, a partir do PlayStation 1, fodeu, cara. Se você perdeu seu save no Final Fantasy, ou você parou ele por longo tempo de jogar, cara, não adianta que não rola, cara. Que são jogos que ficaram, acho que até um dos problemas meio com a franquia. O que eu posso acabar também atribuindo um pouco a Dragon Quest. É exatamente isso, cara. O jogo ficou tão grande que, tipo, bicho, se você largar depois, pra depois ter que voltar de novo, é uma merda, cara. É um negócio que realmente não dá. Só continuando nessa minha jornada dos JRPG aí, cara, tem um que, nossa, velho, Persona 4, eu lembro de jogar, eu cheguei até numa, eu acho que na penúltima dungeon lá, daí eu vi que eu tava sem nível, e eu fui jogar o 3, tipo, eu terminei o 3 e o 4 ainda tava lá, demorou uns 2, 3 meses pra eu terminar o 3, aí eu voltei pro 4 e finalmente terminei, né, mas ficou nesse on hold. Mas daí tem zerou, um, pô, eu zerei, mas, cara, chegou numa hora, no Shin Megami Tensei 3, que é o seguinte, ele é um jogo que tem, tipo, uns que? Uns 6 caminhos pra tu fazer. Deu, cara, eu vou fazer no foda-se, né? Daí, pô, eu lembro que eu fiz um caminho que basicamente fazia tudo. E esse é conhecido como o True Demon Engine, que é o lado que tu se alia ao Lúcifer lá e tu vai ajudar ele a refazer o mundo e tal. E, putz, eu matei os 3 chefes, tipo, que... Ah, criei uma torre lá e tem vários lados, né? Daí você tem que enfrentar os chefes. Como eu tava do lado do Lúcifer, eu tive que enfrentar os 3 chefes. Daí, porra, de boa ganhei, né? Daí chega uma hora e Lúcifer... Ah, então você é muito bom, né, cara? Mas agora, pra testar sua força, vai ter que me enfrentar, né? Puta merda. Daí eu fui enfrentar o Lúcifer, putz, eu não tava dando. Eu fui ver na internet, daí o jogo tem um sistema chamado Magatama. Tem um bichinho lá que o protagonista engole e ele ganha uma build, né? Tipo, de força, magia, assim. Daí eu vi que tinha uma build certa lá que dava pra tu enfrentar ele. Eu vi lá, esse Magatama tem um golpe que passa pela defesa dele, só que tem que fazer um grind fudido. Pau no cu desse jogo, cara. Olha aí, você realmente achou que o Luciano ia te sacanear no final. Pois é. Cara, não, mas, toda vez ele faz isso. Cara, eu larguei tipo, o jogo no último chefe. Cara. Isso me desgraça até hoje, cara. Um dia eu vou ter que terminar esse jogo. Vai cara. No YouTube ver o final, tudo certo. Eu vi o final, cara, mas cara, eu não terminei o jogo, cara. É. Então isso me incomoda, cara. Não, mas isso aí ainda no seu. Não, mas isso aí ainda no seu desgraça é justificado. Porque, porra, tu já tá no final do jogo, aí tu vai ter que voltar lá no começo pra ficar batendo em monstro. Cara, isso é uma merda. Agora, por exemplo, eu tenho esse problema também. Eu acho que até hoje o meu mais notável é o Zelda, que eu pago mais mal, que é o Zelda Minish Cap. Cara, no Zelda Minish Cap eu praticamente fiz quase tudo. Eu acho que faltava só poucos itens especiais, né? Que aqueles itens que você topa. Ah, você tem um escudo normal, aí se você fizer, você consegue um escudo mais foda. E assim vai. Tipo, acho que faltando uns 3 ou 4 itens só disso, eu, cara, vamos lá. Eu cheguei no último chefe. A única coisa que eu precisava fazer pra zerar o jogo era matar a porra do último chefe, como vou lembrar o nome agora, que era até o... O Vat. O Vat, que era até o ex-assistente lá do chapéu. E, cara, eu nunca terminei esse jogo, cara. Eu acho que eu cheguei indo enfrentar ele umas 2 vezes. Não, cara, sei lá, vou jogar outra coisa. Vou jogar Yu-Gi-Oh, sei lá. Tipo, eu acho que na época eu voltei a jogar. Vira e mexe, eu expande, assim, eu volto a jogar Yu-Gi-Oh. Cara, eu simplesmente caguei pro jogo. Eu nunca mais joguei ele, cara. Eu acho que hoje eu não tenho nem mais esse save do jogo, cara. Eu acho que até apaguei. Eu simplesmente, ah, cara, não. Tipo, o jogo é legal, é bonito, mas... Não faço questão de zerar, não, cara. E larguei isso. Simples assim, cara. Tipo, na cara do chefe. Cara. Na sala dele e enfrentar ele. Tipo, não. Eu acho que isso nunca aconteceu comigo, de largar no último, que último é isso, instante, cara? Assim. Também cara. Não, cara. Cara, acontece. Você não tem nenhum jogo aí pra puxar pra nós, não? Vamos aí, cara. A gente tem que te julgar também. Vamos lá. Vou chamar um RPG aqui também, não é japonês. É o Mass Effect 2. Eu terminei o primeiro. Achei massa, pô, legal, Mass Effect 2. Vou jogar agora. Aí comecei a jogar e chegou no momento que eu falei, cara, fiquei um tempo sem jogar, umas 2 ou 3 semanas, e aí acabou que eu esqueci. Ficou lá. E aí quando eu fui voltar, eu falei, porra, não sei mais de nada, esqueci tudo. Esse é um jogo que tu não pode parar, realmente. É. Pois é. E o pior é que eu parei o 2, aí eu voltei pro 1. Gostou mesmo, hein? Aí parei no 1 de novo, aí voltei que voltar pro 2 agora, cara. Porque tava parado. Deixa eu defender, te defender um pouquinho, porque eu joguei o do Mass Effect 1 e 2 em sequência e eu zerei os dois. Só que assim, os dois têm o mesmo problema. Eles começam muito lento. Tipo, sim. O Mass Effect 1, quando ele chega na parte... Ele é um jogo normal, assim, um jogo decente, bonzinho. Até na parte final, assim. Quando chega na parte final, ele fica excelente. Ele é muito bom. O final dele é muito bom. Sim, sim. Aí tu vai pro 2 empolgado, porque tu terminou o 1, bom pra caralho. E aí você começa o 2, é lento de novo, tá ligado? Aí, porra, até voltar o ritmo, até o jogo pegar ritmo de novo, demora. Aí eu zerei, mas eu entendo por que o Buma parou, assim. É compreensível. Desculpa pra começar tudo de novo, acho que pelo que eu lembro, né, a nave explode lá, você tem que reconstruir seu outro, então coisa sim, assim. Sim. Ele arranja essa desculpinha pra você, meio que resetar o personagem. É assim, tu começa a ser semi-morto, né, tipo, tua nave destruída. E tem que buscar toda a tripulação nova e caralho, sim, a 4. Sim. Eu não tive esse problema que eu zerei, eu acho que o primeiro Mass Effect 3 vezes e o segundo 2. O terceiro só foi uma porque não rodava meu PC e quando rodou eu fiz aquela maratona 1, 2 e 3, saca? Então... Puta, não joguei o 3 ainda até hoje. É melhor não jogar mesmo, cara. Caralho. Olha aí, é isso, pô. Cat com certeza vai se fudir com os robôs e vai fazer o mundo melhor, né, cara? Tipo, esse eu vou ter que jogar pra completar, velho. Não vou deixar. É, joguem pra gente poder falar mal algum dia. Que, cara, porque caralho, o problema do Mass Effect 3 é porque nunca fica em promoção barata, porque ele não tem na Steam, ele só tem na Origin. Olha, tu consegue tu consegue achar ele facilmente em mídia física, cara, tipo, por R$50, assim. Não, tipo, já chega menos na Origin. Só que, tipo, eu paguei no 1 e no 2, eu paguei, tipo, 15 pila o combo na Steam. Uhum. Só que o 3 não tem na Steam, o 3 só tem na Origin. E a Origin nunca chega em preço tão bom. Por isso que eu nunca comprei. Ah, um dia eles vão lançar de graça, cara, acredito. Um dia Mas eu, ainda na BioWare, um que eu já comecei 2 vezes e parei praticamente no mesmo ponto é o Dragon Age, o primeiro. Cara, esse jogo não é bom, cara. Esse jogo, ele não é bom, cara. Esse é um jogo que tu podia falar no cast de, tipo, subestimados ou sei lá o que. É, porque eu não participei desse cast. Infelizmente. Pô, cara, acho que servia também pra aquele de, todo mundo gosta, mas eu não gosto, né, cara? Vale pras 3, comecei e não zerei, é superestimado e todo mundo gosta menos eu. Então, seguinte, cara, ó. Eu lembro que eu peguei. Já compilou os casts aí. Eu comprei esse jogo, eu comprei Piratex esse jogo, cara. Comprei Piratex. Comprei Piratex. É, tipo, vendia nos camelô, né? Daí comprei lá. Putz, amarradão. Cara, pra mim foi um impacto foda aqui. Eu não conhecia Mass Effect, tipo, Fallout. Eu não era muito chegado em coisa medieval, já tinha lido O Senhor dos Anéis, já não tinha gostado daquilo. Daí me chega nesse cara, eu achei do caralho, mas combate não seja algo tão comum assim. E eu lembro que esse jogo, um dia eu tive que desinstalar ele, que meu PC tava sem memória por alguma coisa. E sem querer, eu marquei a opção de deletar meu save, cara. Caralho, eu perdi todo o meu progresso. E, cara. E daí o negócio. Ah, vou jogar de novo aqui. Putz, criei um outro personagem, sei lá, mago. Fiz a história inicial dele, depois foi outra coisa. Ah, não, não gostei, vou fazer outro personagem. E ficou nessa. Até hoje eu não terminei ele, cara. Então esse aí, tipo, eu tive o mesmo problema nas duas vezes. Ele precisa de um level grind, cara. Tu chega num ponto que, sim, se tu for só seguindo a história, o jogo vai ficar quase impossível de passar. Tem duas coisas que tu precisa nele. Uma é level grind e outra é tu saber jogar esse tipo de jogo e ter as ideias de como fazer a IA funcionar, tipo... Também isso. Que tu tem é que nem o Final Fantasy XII, que tem aquele gambit, né? Que tu... Ah, se tal condição ocorrer, o personagem faz, tipo, tu tá com menos que 50% de vida, ele pode usar cura ou coisa parecida. E, cara, eu não sou bom nesse tipo de jogo. E ele é meio RTS, né? Batalha, né? Tipo, tu tem que ir comandando. Não, acho que tem até mais unidades que teus bonecos, né? Pra comandar às vezes. Tem quatro. Acho que tem quatro só, cara. Então, só tem quatro bonecos. Tem quatro top party, né? Uhum. É top party. Mas, porra, não é uma parada intuitiva assim pra tu fazer. E ainda mais se tu. Tipo, eu sou, como a gente tava comentando antes em off, não sou tão de fazer side quests em jogos que são mais focados na história, que é o caso do Dragon Age, né? Que a história é, tipo, bastante boa. Aí ele vai fazer uma side quest que é mega aleatório, assim, que é bom, tipo, pra tu fazer o level grind, mas, porra, eu não quero saber isso, tá ligado? Ah, vai se livrar dos lobisomem lá que estão no meu moinho, cara. Aí, tu tá lá fazendo a quest principal, indo salvar alguém que foi capturado, tá com pressa, aí tu para pra salvar uma pessoa, tipo, pra fazer uma parada aleatória, tipo, não funciona bem assim. Não, e pior que da última vez que eu fui jogar ele, cara, eu lembro que tem uma... Eu acho que até na parte da quest principal, que tu tem que ir lá num reino, na floresta, onde tem os lobisomens, e tipo, caralho, cara, eu não sabia o que eu fazia. Porque, meu Deus, como eu apanhava daqueles lobisomem, cara. Puta merda. É foda, velho. É muito foda. Se tu não parar pra pegar level, é foda, cara. Esse tipo de WRPG, né? Que seria o Western RPG, que tem essa jogabilidade. Cara, eu não consigo lidar com isso. Eu tenho que aprender a jogar ainda. Cara, eu já falei que a macete do RPG é bata em tudo que se mexe. Não tenha piedade. Cat talvez tivesse batido em tudo que se movia na tela dele, não teria problema. Não, aí que tá, eu fiz isso. Só que, tipo, tu tem que ir procurar outras coisas que não aparecem na tua tela pra matar, tá ligado? Não, vai atrás, rapaz. Você tem que... Mas então, isso que é o problema, velho. Porra, é mesmo uma coisa que eu já falei pra vocês do Batman Arkham, sei lá, Origins ou Arkham City, não sei. A porra do jogo é em uma noite. Tipo, a história do jogo é em uma noite. E ele te obriga a pegar mil... Não sei o que de charada lá, velho. Eu não quero pagar os negócios de charada, eu quero fazer história, cara, porra. Não, beleza, cara, é mesmo problema, velho. De charada, eu acho idiotice, isso aí, realmente. Uhum. Mas, cara, eu acho que agora todas as outras sidequests é tranquilo de se fazer, cara. Não, velho, a história é jogo em uma noite, velho. Eu tô preocupado com salvar o Gotham, cara. Não quero fazer sidequests, cara. Esse negócio de charada nunca teve sentido. Tá aí uma coisa. Cara, eu zerei o. A série do Batman já é uma parada meio bizarra pra mim. Eu joguei o primeiro e não zerei. É o melhor, o primeiro, hein? O Asylum. Cara, eu prefiro o segundo. Eu joguei o Asylum, legal, não sei o quê. Pô, bandido tentando roubar meu Batmóvel, pô, hospício, foda-se. Não quero jogar essa merda, não. Já tinha zerado o segundo, já sei como essa merda termina. Caguei. Aí, beleza. O segundo, que foi o que eu joguei primeiro, inclusive até teve a Warner lançando o jogo em português, não sei o que, eu comprei até aquela caixa que vinha com os DLC, vinha com aquele quadrinho merda lá, tipo, várias histórias horríveis do Batman num quadrinho só, tipo, parecia que eu comprei um mini da Panini, pô. Eita, não, não, sério, só história. Cara, a melhor história na porra do Mix era uma história do Robin, pra tu ver o nível do negócio. Caraca. É uma história do Robin do Coringa dentro de um carro numa noite de Natal. Olha o contexto. Nossa. E tipo, o Arkham City eu zerei, fiz todas as sidequests. Mas, tipo, as paradas do Charada, cara, eu não peguei tudo. Eu acho que eu deixei umas duas à toa. E eu também não fiz, tipo, aqueles modos de missões que você tem que fazer combo, não sei o que, cara. Eu larguei de mão, tipo, eu só zerei o jogo mesmo. Isso é chatinho mesmo. Fiz a sidequest e larguei. Não joguei o terceiro, porque, cara, quando fui jogar o primeiro, eu, tipo, porra, o segundo é melhor, cara. Eu larguei, tipo, eu realmente disse assim, joguei um cadinho assim, pô, o jogo é foda. Eu acho que, inclusive, eu tenho ele no PlayStation 3, eu acho, pela PSN, se não me engano. Eu prefiro o Asylum porque ele é mais linear, assim, ele é mais por sessões, assim. E o City é um pouco mais mundo aberto, assim, e eu acaba me perdendo. Não, cara, pior que não, cara. Pelo que eu joguei, tipo, eles têm a mesma estrutura. A única coisa que tem é. Mas é que o Asylum é mais. Tipo, o Asylum ele vive em sessões, tá ligado? Sim, ele te dá a impressão. Ele é mais compacto, tá ligado? Ele te dá a impressão que o lugar é mais fechado. Claustrofóbico, o primeiro. Ele é tipo o Batman Begins, cara. É exatamente a mesma coisa. Eu gosto muito do Batman Cavaleiro das Trevas, mas não gosto do Batman Begins. O mesmo vale pro Batman Arkham Asylum e Arkham City. Adoro o Arkham City, mas, cara, eu não consigo jogar muito o Arkham Asylum, cara. Eu realmente joguei um pouco. Tipo, ah, legal, tipo, segue bem a história, mas caguei. Vai o próximo aí que eu não quero não, cara. Tipo, eu realmente não fico com a cara dele. Eu só queria mencionar outra coisa de RPG ocidental. Que, cara, tem uns que eu falo bem. Cara, eu fiz alta propaganda aqui, já falei com o Keno, que é Fallout, né, cara? Que, cara, teoricamente. Vamos falar essa juntos, cara. Olha só. Não, mas eu quero te dizer. Eu quero dizer duas coisas aqui. Eu só zerei o Fallout 3 e o 4. Que eu falo mais mal, assim, geralmente, né? Eu falo com propriedade, porra. Eu joguei o 1, eu cheguei no chefe final, eu consegui falar com ele lá e convencer ele a explodir a própria base. É tipo, lá, convenci ele, né? Agora tem que fugir da base. Eu lembro que eu entrei pro outro caminho da caverna, daí eu fiz o caminho normal. Eu cheguei na porta, a porta tava trancada e tinha que usar um lockpick, eu tenho uma chave. E eu não tinha. Ou seja, eu não acabei o jogo oficialmente porque eu morri dentro da base. Por mais que eu tenha feito o objetivo final, eu não consegui escapar. Ou seja, eu não acabei o jogo de qualquer jeito. Parabéns. Eu falo consideravelmente bem nesse jogo até. Do combate, não tem uma janela pra pular ali, velho. Não, é tipo, caminho ele não fez, cara. É que é o seguinte, tinha um caminho que era por fora, eu acho, que é meio que uma catedral, onde tá o chefe final lá. Uhum. Eu fui pela caverna da catedral, só que depois, não sei o que acontece, se ela se fecha ou se tem alguém lá guardando ela. Daí tá, daí depois eu peguei o caminho normal, que era da catedral. Daí eu chego na porta da lá onde tu poderia acessar o chefe. Eu, putz, vou abrir a porta aqui. Daí, tchic, tchic, daí, eita, que merda. Daí eu fui ver lá, lockpick nível 100. Eu não tenho meu nível de lockpick, né, cara. Deu, Pô, você tentou conversar com a porta pra convencer ela? Né? Ah, eu quero conversar com a porta. Cara, e pior que no Fallout, eu também tenho esse problema. Eu gosto pra caramba do Fallout. Eu já falei que, ah, acho Fallout melhor que Skyrim e bababá. Cara, mas eu joguei o Fallout 1 e o Fallout 2. Achei os dois um porre. Eu não consegui terminar, cara, eu não gostei daquele sistema de batalha, então abandonei os dois. Tipo, o segundo ainda eu até fiz um pouquinho mais de coisa, tipo, por exemplo, que eu tinha conseguido a jaquetinha do Mad Max, então, tipo, vou fazer um cosplay aqui e tal, mas também não terminei, cara. Não gostei do modo de movimentação do jogo, ainda tem aquele contador. É uma parada que me estressa nesse tipo de jogo. O jogo, ele te limita a você ter que fazer a parada em um certo tempo. Cara, não bota um relógio pra mim, porque eu odeio. O jogo quer me perder. Caralho, né? Eu tenho que fazer tudo nunca... em tempo. Tu nunca vai jogar Dead Rising, então, cara. Pô, grande chance, cara, grande chance. E aí eu larguei. Cara, o Fallout 3, ele entra naquela categoria de... Eu jogo várias vezes, jogo pra caralho, mas nunca zero, né? Nunca eu acho que o Fallout sendo um zero, né? Você só termina o objetivo principal. Cara, eu não... Não, esse tu zera. Zero. Final. Cara, só se tu pegar a DLC, que a DLC depois eles entenderam que o pessoal queria jogar mais e... Tá lá. Cara, o Fallout 3, tipo, eu cheguei a jogar ele a um ponto de, tipo, comentei em off, não comentei em tech. Cara, eu cheguei ao ponto que eu simplesmente conseguia derrotar os monstros com um soco, viu? Tipo, o One Punch Man da parada, né, cara? Já pá, acabou. Tipo, pô, meu caranguejo, ela pá, acabou. Pô, a única coisa que eu não conseguia matar era os Deathclaws, né, cara? Aquilo ali é um inferno na Terra. Mas, cara, qualquer outra coisa, eu, sei lá, dava um soco, o bicho voava longe, eu dava um tiro, o cara explodia, porque é assim que acontece no mundo de Fallout, né, cara? Uma bala não abre um rombo na cabeça, ela, tipo, sei lá, faz uma explosão nuclear no corpo do cara. E, tipo, eu tava foda, cara. Tipo, eu tinha lockpick alto, eu tava com stealth maneiro, tipo, eu tava bem variado no negócio, eu tinha habilidades bizarras, como, por exemplo, eu tô no meio da luta e do nada vem um cara de sobretudo de salvo, tipo, porra, como assim? E cara, simplesmente voltava com um personagem foda pra zerar o jogo. Tipo, eu cheguei até a achar meu pai de novo, ajudar ele a chegar na base que ele queria. Mas, cara, zerar que era bom nunca. Eu sempre abandonava o jogo, aí depois eu voltava. Ah, não, vou fazer outra build, vou fazer um cara que era mais stealth. Ah, não, agora eu vou fazer um cara que é mais falado. E nunca quiserei Fallout 3, cara. Nunca peguei essa vontade. Não, vou pegar agora e vou zerar o jogo. Não, não, não, cara. Joguei, já fiz o que eu queria fazer, eu vou embora. Pra mim, o 3 eu zerei, que foi o primeiro que eu conheci. Era, tipo, eu não tinha outro jogo pra jogar na época, então eu joguei ele pra caralho. Daí, o New Vegas, pô, o New Vegas eu falo bem, pô, ah, é um jogo RPG, tem bastante opções, pode fazer bastante coisa, tem, como é que é, bastante ramificações. E, cara, eu acho que, eu até já contei essa história pra algum de vocês, que o Fallout New Vegas, primeira vez que eu instalei no meu PC, do nada ele parou de funcionar. Nem ele, nem o 3 funcionavam. Tipo, caralho. Eu tinha baixado ele no torrent, daí o 3 eu tinha em CDzinho, e nenhum dos dois funcionava, tinha algum problema com a engine. Daí, sei lá, um tempo depois eu formatei meu PC, fui jogar de novo, eu acho que eu comprei ele na Steam, inclusive. Ele não rodava bem, no meu computador também não era bom, daí eu desisti. Daí eu fui jogar de novo, agora o computador bom, eu cheguei até quando vai em New Vegas, daí eu fui lá, fiz umas missões e parei. Eu parei, inclusive, porque eu tava tentando fazer algo que eu não tava conseguindo, que era, ah, tu tem que matar esse cara, e não queria matar o cara, e se eu tentasse ir contra, eu levava a bala e morria, daí eu larguei, deixei de lado, e fui fazer outra coisa, e agora eu comecei ele de novo, e eu parei em New Vegas, e faz tipo um mês, ou dois meses, que eu não toco mais ele, cara, então... Faz um mês que eu não voltei, estou jogando Yakuza e Devil May Cry, que não é um maluco. Cara, olha só que pior que... Não, o Devil May Cry... Yakuza até que eu larguei, cara, mas Devil May Cry eu tô mais no 3 ali, mas cara, tá na minha lista da vergonha, tem que terminar esse jogo pelo menos até o final do ano, cara, que tá fora. Ah, cara, eu não estipulo não. Tipo, cara, larguei, tipo, uma hora se der saudade, eu volto, Se não, cara, bom pra ele e tal, cara. Não, tem um, cara, um também que é outro que... Eu não sei se vocês lembram na época, teve no Twitter, faça o seu top 7 jogos, né? Teve um, é um jogo que eu encho a bola pra caralho, gosto muito. Acho que o Desgraça voltou a jogar ele há pouco tempo. E, tipo, eu encho muita bola do jogo, mas eu nunca zerei. Que é o... Inclusive, eu zerei de novo, cara. Zerou? Não. Eu devo ter zerado esse jogo 4 vezes, cara. Cara, que é o God Hand. Você zerou o God Hand? Pô, você zerou o God Hand... 4 vezes. Zerei 4. Eu acho que foi a primeira quando eu consegui. Peguei o jogo assim, um amigo meu, zerei. Daí outra eu consegui zerar no normal. Depois eu joguei, eu acho que outra vez no Easy. E agora eu joguei no normal de novo. Eu tô tentando jogar no hard e tá complicado. Foda. Não, jogar God Hand no Easy é foda, porque tipo, a primeira coisa que ele faz quando você bota no Easy é rir da sua cara. Então você já é pra tu largar o jogo, né, cara? Que, né, tá lá o menu inicial, daí tem a dificuldade Easy, Normal e o Hard é bloqueado, né? Mas sim. Quando tu pega o Normal, até o Gene, né, que o protagonista fala, é isso que eu esperava de você, daí eu... O Easy, eu não lembro o que ele fala, só sei que no Hard ele fala, você tem que ter um belo par pra ir nessa, né? Tipo, que falar, tipo, um belo par de bolas pra fazer esse desafio. Colhões, né, cara? Mas, pô, cara, é um jogo que eu adoro, eu já cheguei muito longe nele, cara, eu cheguei, acho que até a parte da pirâmide, se eu não me engano. Mas, cara, eu nunca zerei esse jogo, cara, tipo, ele é também dessa lista minha, que várias e várias vezes pronto pra jogar, e, cara, eu acho que a última vez que eu joguei ele no PlayStation 3, que eu tenho ele, eu parei depois da luta contra o Elvis, cara, tipo, no cemitério, né? Tipo, deu duas vezes, eu parei. Tipo, esse daí é, sei lá, o segundo? Tipo, cara, o pior de tudo é que, tipo, eu paro nessa luta e o pior de tudo, o pior com a maior parte do meu tempo fazendo aposta no cassino. Eu acho que eu tenho um problema com o jogo. Meu irmão, eu sento na mesa de 21, fodeu. Quando eu caralho, eu dinheiro, pô. Cara. Tipo, eu tenho problema com o jogo. Pô, não pode ir num cassino real nunca, hein? Cara, não posso, cara. Tipo, no Yakuza eu faço isso também. Yakuza tem às vezes que, pá, vamos lá jogar um pouco. Daqui a pouco eu tô dentro, tipo, entrei com, sei lá, 5 mil. Tô jogando, daqui a pouco eu vou, caralho, eu tô 20 mil e já se passaram não sei quantas horas de jogo. Não, vamos largar essa merda, vamos fazer outra coisa, cara. Não pode pegar o Coin Case no Pokémon. Cara. Não, o Coin Case no Pokémon era sacanagem, porque essas máquinas é filha da puta. Não vale não, muito. Mas em tua defesa, cara, o foda do God Hand, que eu acho que ele é um jogo pouco extenso. Sim, e... sim. Ele tem um problema que, cara, os golpes que tu consegue no início, eles não são nem, tipo, sei lá, 50% do que é divertido no jogo, assim, de tu aproveitar dos estilos de luta, assim, cara. Uhum. Depois, sei lá, pelo quarto, quinto mundo, que tu vai conseguindo uns golpes mais interessantes, assim, e começa a ficar mais divertido. Mas, cara, o jogo tem alguns chefes que são muito chatinhos, cara. Uhum. Geralmente as versões demônios e aquele robô. Nossa, sim, cara, aquele robô é nojento, cara. Tem um robô lá que é um chefe que só pode, sei lá, dar uns 3 hits nele que depois ele se desmonta e faz. Ou faz qualquer outra coisa, que então fica naquela punheta foda. Que, ah, ele se desmonta lá e. Não, mas aí que tá. Eu até acho isso legal. Tipo, não tem tanto problema com os caras, com ele ser difícil, não. Mas, cara, simplesmente eu chego no momento dele. Ah, não, nem é questão de ser difícil, é questão de ser chato, saca? Daí cara, fica... ah, de novo. Mas um ponto que você destacou aqui realmente, cara. Ele, pro jogo do estilo que ele é, com até alguns problemas que ele tem, que ele não é um jogo perfeito, realmente ele acaba sendo um jogo muito extenso, cara. Tem vezes assim que você para num lugar que é foda-se, cara. Primeiro você tá num deserto, aí daqui a pouco do nada tu tá num vulcão. Pô, porra. Daqui a pouco, do nada, tu tá, tipo, numa espécie de lugar que é, tipo, Veneza. Aí, daqui a pouco, tu tá num parque. Daqui a pouco, tu tá numa mina. E tu tá lutando com os anões Power Rangers. E, tipo, caralho. Cara, tem uma hora que você enfrenta os anões Power Rangers. E, tipo, cara, o que tá acontecendo nesse jogo? Tipo, principalmente, acho que uma coisa que me incomoda um pouco nele é que ele não é linear aos cenários que ele destaca, né? Porque, tipo, a história começa com o personagem principal, Jean, e a amiga dele lá, que não vou lembrar o nome agora. Olivia. Que, tipo, ah, eles estão na busca lá de combater essa galera aí, tá? Com a God de rede e tal, o Gini até se salvou a menina. E, tipo, do nada, essa menina decide ficar num hotel e foda-se você vai fazer essa jornada sozinho. E, cara, é uma jornada que é muito inconstante, porque ela não te define em que mundo você tá, não, né, cara? Isso eu não acho defeito, eu, tipo, ah, pô, é uma variedade de cenário, foda que, né, o jogo, esses cenários não tem muita coisa quanto fazer, mas, tem uma variedade foda-se, né, cara? Não, a variedade, tipo, de, ele até muda a jogabilidade, às vezes, tipo, ah, o minigame do canhãozinho, ah, tem uma vez que tem o canhãozinho que tá com umas bolas, cada bola do canhão é correspondente a um botão do controle, daí tem que rebater as bolas pra fazer cair o bagulho. Pô, ele tem uma variedade legal, só que, cara, se ele cortasse, sei lá, duas partes, assim, dois mundinhos dele, ele seria muito melhor. Pega, por exemplo, o Devil May Cry 3. Porra, ele é um jogo de 20 fases? Cara, tu não vai se incomodar dele ter essa curta duração, porque, cara, tu vai poder voltar nele no hard, tu vai querer... testar novos combos, outras armas, assim. Não, e o Devil May Cry, principalmente, então vai demorar pra terminar ele, porque não é um jogo fácil, né, cara? Pois é, tem isso também. E o God Hand também não é um jogo fácil, né, cara? Daí, e o foda ainda do God Hand é que ele tá num gênero que é beat'em up, né? E tipo, a gente sabe que beat'em up é um jogo, é tipo de jogo que não pode se estender. São jogos rápidos. O God Hand ainda pode se estender, porque, né, ele é um jogo single player, ele tem essa coisa do combate dele, né, que tu pode modificar teus combos, então tu pode testar várias coisas, né? Mas, né, a variedade de inimigos dele é pouca. Tipo, ele tem o quê? Uns 7 padrões de inimigos, só, tipo, vão mudando de roupa e um golpe especial. Tipo, ah, tem o gordão normal, daí tem o gordão palhaço, que ele pode pular e feito uma bola atrás de ti. Tem o gordão ninja, que pode ir girando atrás de ti. Tem o gordão do canhão, que tem um canhão nas costas, ele pode dar um tiro de canhão. E é isso, cara. Ele... acho que faltava, tipo, sei lá... na verdade, o problema é que esse jogo, ele é bem baixa renda, né, cara? Tipo, falta muito polimento dele. Falta polimento, daí os caras não tinham dinheiro e... mesmo assim, pô, é um jogo foda, né, cara? Cara, esse é um jogo que facilmente eu veria um anime ou compraria um mangá, cara, porque são personagens divertidos, ele tem uma temática divertida, mas realmente, cara, eu nunca consigo terminar ele. Tipo, eu já pensei, pô, vou jogar God Hand de novo, mas eu sei que eu vou jogar God Hand de novo e eu vou parar essa porra desse jogo de novo, cara. Porque é como a gente destacou, cara, ele realmente ele é um jogo comprido. Não quer dizer que isso seja tão ruim. Mas, né, cara, aquela hora, ai, pô, acho outro jogo que é mais bem polido pra jogar, você vai acabar dando preferência a ele. Mas com certeza um dia eu pego 100 e 0 essa parada aí, sem problema algum. Mas realmente o God Hand é um jogo que assim, eu boto no meu top 10, mas realmente é um jogo que eu não zerei, cara, eu gosto muito desse jogo, mas realmente eu não zerei ele. Cara. Olha que poser esse aqui. Eu não zerei, cara. Agora vai o Cat Album aí, cara. Bom, deixa eu puxar um então que não puxei Pokémon, nenhum. Pokémon, nunca zerei Pokémon, né? Não, Pokémon não, eu zerei Pokémon, todos. Cara, Pokémon é um que tá na minha, cara. Se for falar de Pokémon, é só o Mystery Dungeon do DS. Puxar... vou falar um ligeirinho aqui, depois eu já puxo um outro pra emendar. O primeiro é o Assassin's Creed Chronicles China, que esse é aquele jogo de que eles fizeram 2D, é o 2.5D, né? Eles fizeram, acho que na China, na Rússia e na Índia, pra contar umas outras histórias paralelas, assim, né? Dos assassinos contra os templários. E só que o jogo não é tão bom assim. Eles é meio que tenta emular, sei lá, o Prince of Persia, aqueles 2D, sabe? Uhum. Que é o Assassin's Creed. Começou assim também, na real, né? Mas, tipo, sei lá, não funciona muito bem. É Assassin's Creed, né, cara? Mas então, É que assim, ele teve um agravante que logo em seguida eu joguei o Mark of the Ninja. E esse, o Mark of the Ninja é tudo que o Assassin's Creed Chronicles devia ter sido, tá ligado? É um stealth excelente, excelente demais. E o Assassin's Creed Chronicles, ele falha em muitas coisas, assim. E o segundo pra emendar é que o Assassin's Creed Brotherhood, que eu parei na metade. Você é a torcida do Flamengo, né, cara? Porque tipo, muita gente fala mal desse jogo. Não, cara, é assim, ele é o nível do 2, que o 2 é muito bom. Só que ele, tipo, é a mesma coisa do 1 e do 2, com o incremento daquele esquema de, tipo, defender a fortificação, defender teu território, tá ligado? Aí tu tava lá na puta que pariu e tu tinha que voltar no outro lado do mapa pra defender teu território. Cara, como eu me agoniava nisso, cara. Entende? Eu tava lá fazendo a missão, seguindo a história e tinha que parar tudo pra voltar lá e fazer essa merda. Só por curiosidade, Cat, isso aí é tipo naquele sisteminha de tower defense que tu tem que construir cerquinha e o caralho é quase? Cara, eu não lembro se isso já é no Brotherhood já ou no Revelations. Ah, eu não lembro se eu joguei Revelations, na verdade. Cara, mas eu sei que o Brotherhood eu parei na metade, assim, justamente por isso, porque eu queria avançar na história e tinha que ficar toda hora voltando. Cara, eu acho isso, tipo, uma bola muito fora, assim. Eu acho que os fãs devem gostar, sei lá, mas, cara, eu não vejo Assassin's Creed pra ser um jogo que ele pegaria e botaria isso, assim, tipo, como algo condizente com a mecânica do jogo ali. Ah, não, cara, você é um cara que faz parkour, luta, stealth, bababá. Mas não, agora você vai subir nessa mureta aqui e vai ordenar a galera a montar cerca, a fazer barricada, e, tipo, tem tudo a ver com nossa mecânica, nossa história. Você, sei lá, cara, ajudar a galera a fazer a parada pra maluco invadir um morro, não? É, então, tem a ver com a história do Brotherhood, tem a ver, tá ligado? Porque tem toda a questão da irmandade e tal, tu tá se formando um vínculo com a galera que tu tá defendendo e tal. Mas isso caga a progressão do jogo, tá ligado? não compensa, assim, o que falha. Sei lá. Eu não sei se alguém mais chegou a jogar ou tem opinião parecida. Cara, mas Assassin's Creed eu encostei só no 4, que meu cunhado dá uma jogadinha aí, daí eu joguei, é isso aí, bacaninha. Eu nem fui na parte do barco, foi mais no, tipo, no andar pela cidade lá, pô, é um jogo bonito, tem. A ambientação assim é bacana, mas, pô, é. Não, não, não, não, não, não, não. É aquele negócio. É o Black Flag. Cara, eu lembro que, nossa, eu lembro que era o quê? 2010, que 2008, que eu puxava o saco do 2. Nossa, Assassin's Creed 2, jogo fantástico, não sei o que lá. E eu não tinha como jogar aquilo na época, né? Daí depois, quando eu tive condições de jogar Assassin's Creed, a série já caiu nas más línguas, né? Então. Eu até tenho interesse de jogar o Odyssey, mas, né? Vamos ver se eu consigo. Ah, cara, é uma série que eu tentei cair de amor. Putz, o pior é que agora que eu lembrei que eu tenho o Assassin's Creed, eu acho que é China ou sei lá o que é esses aí. Eu acho que foi o Cat falou o primeiro. Eu tenho um deles que eu não sei se eu comprei ou ganhei da PSN e nunca encostei nele. E olha que eu gosto do Mark of the Ninja também, tipo, eu deveria me interessar mais por trás. É, o Mark of the Ninja é melhor, fica no Mark of the Ninja que não precisa. É verdade. Então, menino Buma, puxa aí, esse aí que tá aqui apacanhado, está com medo de ser julgado pelo tudo. Puxa mais um jogo aí, rapaz. Vou puxar um aqui, o pessoal fala que o jogo é foda, tá, não sei o que, testa do caralho. Spec Ops The Line. Pô, tu nem joguei. Nunca. Eu nunca joguei, cara. Não, que tem uma história de estresse, pós-guerra, não sei o que. Sim. Fui jogar ele, começa a jogar, aí passo da parte da grande revelação do jogo. Só que eu paro ali, sabe? Eu nunca acho um motivo, sabe? Pra preparar. Eu sempre paro, fica umas semanas parado ali, depois eu esqueço dele e fica lá. Acabo desinstalando e vou fazer volto pra ele um ou dois anos depois. Cara, pior que eu tenho esse jogo faz uns 4 anos, eu acho, na minha Steam. E tipo, eu não consigo nem. Tipo, eu instalei ele uma vez e eu não joguei, cara. E tá lá até hoje. E nego falando, tipo, nossa, o jogo tem uma história foda, mas, tipo, o jogabilidade é tão boa assim, mas, cara, não é algo. Não é aquela coisa que me captou, cara. Eu não sei nem. Se me mostrarem uma imagem desse jogo, eu não vou saber, porque eu não joguei, basicamente. Eu tenho ele... Cara, eu nem sei que jogo é, cara. Eu também não, cara. Tô Spec Ops The Line, aquele que, tipo, é meio... É meio não, é terceira pessoa. É que baseado em guerra realista, e todo mundo fala, nossa, ele é foda, assim, de roteiro, de, os males da guerra, e, tipo, na época, nossa, Call of Duty e Battlefield eram populares, aí, ah, mostra o que é guerra, não é divertido, assim. É aquele jogo que, se, eu acho que se eu jogar, ainda vou não gostar, porque, né, capaz de não ser tão bom assim, só nego ficar overhypando o negócio. Ou seja, ele é um jogo de guerra pra, pro gamer pagar de cult, né? Nossa, você joga, joga COD, você joga não sei o que, é bom mesmo, esse aqui, ótimo. Ele mostra como as crianças sofrem, ele mostra como o soldado fica mal das ideias depois. Nossa, não, você só joga essas coisas aqui. Pô, deve ser esse tipo de jogo. Puta merda. Foi a mesma coisa, cara, que gratuito. Nossa, ele atirou. Meu Deus, na verdade ele matou o irmão. Cara, isso é muito clichê, cara. Oh, God, the humanity. Aí depois disso ele abandona o exército, fica desacreditado, aí tem aquelas cenas. Ele tenta se matar com a botando a arma na boca, mas não consegue, não, né? Não consegue. Cara? Pô, deve foda, cara, que merda. Tá, então alguém vai puxar mais um aí, senão eu vou puxar um aqui que eu quero falar. Que eu acho... Cara, o jogo, eu já falei desse jogo, eu gosto muito dos jogos da Devolver, né, cara? E um deles é o Hotline Miami. Pra quem não lembra, ele tem minha incrível epopeia de um dia inteiro sem dormir, jogando esse jogo e tendo altas alucinações no processo. Caralho. Acho que eu conto isso nos primeiros podcasts do locador. Sim, não vou lembrar qual é, não. E, tipo, aí depois disso, já com a cabeça no lugar e tal, eu comprei o Hotline Miami 2. E, cara, tipo, eu posso dizer com convicção que, em questão de história e até de habilidade de personagem, jogabilidade, o Hotline Miami 2 é muito superior ao primeiro. Só que, cara, eu não consigo terminar o Hotline Miami 2, cara. Não sei o que é. Eu gosto muito do jogo, acho ele foda, mas eu não terminei, cara. Eu te explico. Diga. Cara, é uma reclamação comum de todo mundo, que é o level design, que esse jogo, eu até vi uma comparação boa, que ele é tipo o Super Mario 2, né, que é o 2 do japonês, que seria o Lost Levels, que ele é só o mesmo jogo do anterior, só que mais difícil. Mas ele é mais difícil por outras razões, porque em vez de fazer aqueles ambientes fechados, saca? Ambientes fechados, que tu passa, vai matando, assim. Sim, ele é mais aberto, né? Quando tem aquele rush de adrenalina, tu sabe fazer, tu vai conseguir passar esse jogo. O 2, ele tem mapas muito abertos, né? E tem muita janela. E tem muito inimigo com arma de fogo. Isso fode demais o plano do cara. Pior que eu lembro que a gente falou uma besteira fora, né? Porque, tipo, esse jogo é até melhor que o 1, né? Tipo, não, cara, ele não é. É melhor que o 1. Mas, pô, ele é um puta jogo. Tipo, o nego meio que destrata de. Ah, foda-se. Não, cara. O problema é que é o seguinte: ele tem essas fases mais abertas, assim. E tu meio que vai ter que decorar. Vai ser num esquema bem decoreba, assim. Não vai ser tão natural quanto o primeiro. Mas tem umas sessões específicas que são as fases do soldado, cara. As fases do soldado. Sim, cara, é aí que eu queria chegar. Uns tipos de armas, assim, tipo rifle. São quatro tipos de armas, que é uma metralhadora, uma espingarda, um negócio. Nossa chama. Desgraça, mas é aí que tá. Essa questão do level design não me incomodou, cara. Eu acho até interessante isso. Eu gostei. Não, eu também acho interessante, mas. Ele me desafia, mas. Mas é exatamente esse. Agora, tirando essa parte que você falou do level design, que realmente isso não me incomodou, eu até gostei do desafio que o jogo me traz. Até às vezes eu tenho que. Pô, é até um pouco até melhor do que às vezes tinha vezes coisa do primeiro que tu passava no sopetão. Não, isso não. Depois você tem que parar e pensar, pô, se eu fizer esse caminho, talvez maluco lá vai me pegar. Então, tipo, ele acaba até te dando um pouco mais da questão da estratégia do que se você sai que não um maluco batendo em todo mundo. Que não é ruim também, que é até a marca do primeiro jogo. Mas, pô, cadencia mais um pouco de você dar uma respirada e pensar melhor. E ainda assim, ele também tem partes que você simplesmente só vai sair andando, batendo todo mundo, que dá um boi. Tem partes que acaba te forçando. Mas, cara, eu acho que o meu problema com o Hotline Miami, eu acho que acaba me desanimando agora, é exatamente isso que você falou. Essa encheção de linguiça da história, e principalmente essa porra dessa parte do soldado, que não acaba nunca. Tipo, você tá lá, tipo, tem a parte do jornalista, pô, legal, tal, aí, pô, tem sempre um carinha, aquela gangue lá dos quatro, lá, que tem os irmãos Marreco, tem o tigre urso, tem o cara zebra. Que fica fazendo rolamento, tipo, essa parte é legal. Pô, a parte do guarda, que eu acho foda, do jornalista, que eu acho foda, que é a parte que você tem que nocautear a galera, mas não pode matar, porque se você matar é demérito. Sim. Não, mas tu pode matar, sabia? Tipo, tu pode matar ele, se não me engano, ele tem até uma habilidade que se tu matar ele fica, tipo, putaço, assim, ele fica mais rápido, ou coisa parecida. É, cara, eu não lembro agora, eu lembro que eu acho que se você matava tinha demérito, eu acho que tirava. Eu lembro que tirava, tá? Ele tem uma jogabilidade interessante que eu lembro que, tipo, tu tem que nocautear o cara, depois botar ele pra dormir, sim, aí sim. É o o Hotline Miami tem esse esquema de combo, né? Que tu vai, tem que acertar, matar o caso do cara e nocautear e fazer seguido. Tipo, se tu deixar um espaçamento muito grande, tu pode não ter um combo. É isso, uma reclamação que fode o level design do Hotline Miami 2, que tem esse sistema de combo, mas, né, os níveis são mais abertos e às vezes não pode chegar lá que o cara tá lá na puta que o pariu, né? Então. Sim, pode. Mas esse cara tem um esquema, mas ele tem um esquema de que ele pode pegar a arma do cara e tirar a munição. Tipo, sim, cara, isso conta isso, isso é muito genial. Sim, cara. Eu acho isso muito foda, cara. Toda vez eu pego a arma e tá, tá, tá, tá, tá. Muito foda. Ele solta esse. Assim, é o efeito sonoro aí? O especial do Wolverine. Aí ele joga. Cara, eu acho bom, mas, cara, realmente essa parte do soldado é foda. E, cara, ele começa. Eu tenho a impressão dele que ele começa a se alongar demais em alguns pontos, né, cara? E, porra, tu tem essa parte do soldado que eu acho que rola no passado, tipo, não fica muito claro. E, tipo, aí você fica indo e voltando no tempo, aí, tipo, você, pô, agora acabou, né? Não, aí depois de novo volta a porra da parte do soldado. Aí depois você tá com o jornalista e, tipo, agora é a parte... Não, aí o jornalista, assim, é pra conversar com outro mascarado, porque os outros mascarados que você jogava, eles morreram. Aí, tipo, agora não, aí ele não. Pô, aí é uma outra fase que também rola no passado, com o cara te contando de, ah, eu fazia isso... E porra, cara, para de se arrastar, cara. Eu acho que esse é o grande ponto. Ele é um jogo que ele acaba se arrastando demais a todo momento. E isso te cansa, cara. Tipo, eu acho que até se eu jogasse ele loucaço, sem dormir, eu acho que ele acaba. Drogado. Se eu não dormir jogando ele, porque, pô, com essa história é bem provável eu dormir, porque, pô, chato pra cacete, cara, eu com certeza iria abandonar o jogo pra fazer alguma outra coisa, cara, porque realmente eu acho a história dele não acaba sendo um pouco ponto fraco, porque, pô, tipo, ela começa interessante, ela te apresenta bons personagens, pô, tem algumas vezes que você começa a ver que certas pessoas que interagem são aquelas pessoas que você tava jogando, tipo, e depois elas morrem, tipo, assim, caralho, e agora? Tipo, como que aquela pessoa que interagiu com ela vai ficar, porra, isso aqui. E depois você vai se perdendo, o cara só quer esticar, o jogo só quer esticar a história e, tipo, uma hora você desiste. É, realmente, isso eu posso concordar contigo. Eu gosto da história, mas eu acho que o problema é que ela tem muita coisa, cara. Eles podiam bem resumir. E ela é estilo Cães de... Não, como é que é? O Pulp Fiction, né? Que sim, tudo certo. Que tem todo o plot também. Esse que é o negócio que o jogo, ele conta muita coisa. O primeiro, ele era bem linear e era misterioso, basicamente. Ele era, tu é um cara que vai recebendo ligação e tu... E não sabe exatamente o que acontece. Depois tu joga com o motoqueiro e tem meio que um outro plot lá. Eu acho que é aquela coisa, melhor deixar algumas coisas não explicadas, saca? Sim. Não só isso. O primeiro, ele quando você joga com o boneco principal, tirando o motoqueiro, você meio que também começa até a questionar se, pô, aquilo ali tá acontecendo mesmo, é coisa da cabeça do cara, que você vê que seu personagem, ele é meio esquizofrênico. Pô, essa é a emoção, cara. Eu terminei ele. Cheguei no final, mas não lembro, não. Faz tempo. Ah, cara, não tem nada demais, tipo, realmente, eu acho que o primeiro ele é legal exatamente por essa cadência, tipo, deixa solto, deixa a sua interpretação, agora o segundo, cara, ele quer te contar tanta história que, porra! Mas vale a pena, cara, que, cara, a última fase é muito legal, sei lá, arruma um save e só joga essa última fase que é muito loucura, cara. Ah, cara, depois de eu ver se eu sinto e jogo, porra, agora não dá não, cara, sério, tipo. Pô, é um jogo muito bom, é um jogo que eu gosto, cara, é um jogo que tem uma trilha sonora foda, uma direção de arte boa, mas porra, cara, não dá, cara, não dá, ele me ganha, eu sou um cara persistente, mas Hotline Miami 2 é um jogo que me ganha no cansaço, tipo, porra, não dá, cara, eu não aguento, não consigo. Caramba, então tá. Pô, deixa eu puxar um aqui então, pra gente continuar o papo. Shadow of Mordor. Cara, joguei bastante. Não, pera aí, agora eu fiquei jogado. Não, você não quer zerar? Você conversa com o Belo direto dessa porra desse jogo? Como assim? Não, mas não zerei, cara. Como assim, cara? Eu fui longinho até, fiz bastante coisa, só que aí, tipo, é muito legal tu ficar lá matando o orc, mas uma hora cansa, né, cara? Porque é só o que tu faz no jogo. Ah, mas basicamente isso aí é uma extensão do negócio do Assassin's Creed que tu falou, né, cara? Mais ou menos, não é que tem que voltar pra lugares assim. Não, é que Assassin's Creed é basicamente, né, quer dizer, o Shadow of Mordor é basicamente o Assassin's Creed, na verdade, né? O Shadow of Mordor, tu vai indo pra um lado pro outro, mas tu não precisa, tipo, atravessar o mapa porque o jogo pede no meio de uma missão, tá ligado? Não, mas eles são similares até, né? Tipo, em sim, sim, sim. Ele é mais parecido com o Batman do que com Assassin's Creed, eu diria. Verdade, verdade. Mas, assim, ele é legal, cara. Ele é bem legal, assim. Tipo, a variedade do que tu fazer, por mais que cada orc seja diferente lá e tenha aquele esquema Nemesis, que é excelente, a variedade de coisas pra tu fazer, de objetivos em cada missão, sabe? É pequena. A maioria das vezes tu faz, tipo, coisas parecidas entre uma missão e outra, tá ligado? E aí, eventualmente, me cansou, assim. Parei. Joguei o suficiente, tá ligado? Pô, vou falar que eu fiquei impressionado, que eu lembro, inclusive, quando lançaram a continuação desse jogo, que não lembro, que é o Shadow of War, cara, que nome péssimo. Cara, eu lembro que eu falei, pô, mas, tipo, o jogo dá viés pra continuação. Você ainda comentou, não, tipo, ele até dá, que não sei o que e tal. É porque eu sei o final, né, cara? Mentira! Não. O que eu comentei, o primeiro jogo, ele faz sentido dentro da história do Senhor dos Anéis. O segundo jogo não faz sentido, é isso que eu comentava. Sim, não, mas tipo, isso me explicou como era o final do primeiro. Ah, sei lá, cara. Você tem certeza que não foi o Belo? Bom, tenho, não. O Belo, acho que o Belo tinha visto, ele defendia o Shadow of War. Sim, sim. Mas e depois, quando ele jogou, aí ele. É, cara, dá não. Caralho, né? Essa foi uma saga maravilhosa, né? Porque ele pirateou o jogo, ele comprou o jogo e ele enjoou no meio. Não, não dá não, cara. Esse esquema de loot box aí. Ele falou que gostou o suficiente do jogo pra comprar, mas aí quando ele comprou, ele não gostou mais do jogo. Basicamente. Quando comprou, se chama arrependimento, tá? Tipo, ele não quer falar. Tipo, porra, cara, realmente aí fiquei impressionado com essa do Cat, cara. Muito até que você discutiu com o Belo, principalmente. Pô, dava a entender, pô, o cara falando assim, ele zerou o jogo, com certeza e tal. Olha aí, depois a galera disse que eu que sou o enganador do locador da TV. Olha, cara. Nunca prometi nada. Olha, boa, cara, boa. Pô, mas é só isso mesmo que ele tem. Pô, a galera elogia tanto esse jogo, que ele é foda, mapa, pai, não sei o quê. A única coisa que eu ouvi criticar é porque os seus oponentes, eles são meio burros, né, cara? Depois que, tipo, você sobe num lugar, se você esperar, eles esquecem de você, né, cara? Pô, isso tem em todo videogame, quase. No Batman tinha, né, no Arkham Asylum, tipo, sobe na gárgula ali, foda. Não, mas aí é que tá, é porque ele é o Batman. Ele é o Batman. Porra. Ele se confunde junto com a gárgula ali, o inimigo não lembra mais ele, né? Ele ficou no preparo, né, cara? Isso tudo é questão do preparo do Batman. Os dois jogos. Eu teoricamente terminei ele, mas eu não fiz uma missão final e isso me dá agonia até hoje. Ah, não, não. Se terminou, terminou. Outro. Não. É, olha só. Eu terminei o Metal Gear, o Solid Phantom Pain, né, que é o Metal Gear 5. Eu terminei a missão do Manhunt Soul the World, né, que dá o final da parada. Mas tem uma missão a mais que eu não terminei porque eu estava de saco cheio, que é a missão da Quiet, né, que a Quiet vai embora, né, que nem o Hulk lá, toca musiquinha triste. E, cara, essa missão é muito filha da puta, porque ela basicamente você tem que ajudar a Quiet, ela some da Mother Base lá, tu tem que ir lá numa edificação no deserto e enfrentar um monte de artilharia inimiga, cara. E eles mandam um tanque, eles mandam o diabo atrás de ti, cara. E, meu Deus, cara, que eu não aguentava, porque eu sempre foco minhas build pra fazer stealth, né? Não matar gente, essas porra. E chega no final, tá isso. E outro jogo, que é do Metal Gear, que é o Peace Walker, eu não terminei pelo mesmo motivo. O último chefe, o Metal Gear, que não é o chefe verdadeiro, né? Que depois tem um chefe do final secreto lá. Eu não consegui matar porque eu não desenvolvi minha Mother Base, que é o jogo do PSP, né? E daí chega lá, cara, eu não tenho nem recurso direito. Eu lembro de ter. Acho que eu vi algum stream, acho que do Calibre Lordal, se não me engano, que o cara enfrentou na raça, assim, tipo, ele não tinha nem granada no final pra destruir o Metal Gear. Daí ficou, sei lá, na pistolinha, cara. E, pô, é uma batalha difícil. E depois eu até falei com ele, pô, eu não consegui terminar essa bosta, não sei o que. Daí, cara, por que não passou todo o teu staff, tipo, de todo, só pra as armas, assim, e eles podiam fazer as armas? Eu falei, caralho, puta merda. Tipo, isso foi uns 5 meses depois que eu larguei o jogo. Tu consegue, tipo, realocar o teu status? Sim, sim. Né? É que, tipo, tem um staff lá, né, que é a equipe que... E tipo, tem, tipo, lugares que eles podem trabalhar. Daí, tipo, tem lá artilharia, médico, sei lá o que, né? E eu podia passar tudo pra... coisa pra fazer as armas, né? E fazer, sei lá, uma bazucona podre lá que ia matar o bicho. E eu não pensei nisso. Então, eu fiquei com a cara de idiota. Então, eu não zerei o Peace Walker ainda. Por mais que eu ainda conheça bastante coisa de Metal Gear, já vi o final. E, né? Um dia eu vou ter que zerar. Eu espero que a Konami lance essas merda aí. Vai lançar. Tá bom. Ou, né? Eu vou ter que ir atrás disso, não. Por meios diferentes, cara, alternativos. Eu vou aproveitar essa deixa aí e dizer também que, porra, eu já tentei várias vezes fazer uma maratona Metal Gear e nunca passei do Metal Gear 3, cara. Eu zerei o primeiro Metal Gear lá, o de MSX. Porra, zerei o Metal Gear Solid. Zerei o Metal Gear Solid 2 com o Raiden, aquele final muito louco. E, cara, eu sempre chego no Metal Gear 3. Eu já tentei, acho que zerar esse jogo umas 3 ou 4 vezes. Eu chego numa parte do jogo, cara, que eu desisto. Porque eu simplesmente não consegui curtir muito essa jogabilidade. Aquele negócio de toda hora ficar trocando de roupa. Não entendi a porra do CQC. Não entendi nada daquilo. Isso é que é um humor inteligente demais. Obrigado por me ofender. Cara, cara, eu não consegui, tipo, principalmente, o que mais me incomoda no Metal Gear 3, além da jogabilidade do formato de espaço, que é diferente, porque tanto um quanto dois, ainda assim, você faz o stealth naqueles meios mais tecnológicos, né, pô, é uma base, uhum. Tipo, ali não, cara, a floresta é aberta, você tem que se alimentar, você tem que fazer isso aqui, tipo, porra, preencheram com coisa demais, que inclusive o Desgraça já falou que ele gosta, mas principalmente, cara, o que mais me incomoda, tipo, besteira gigante, a quebra temporal que ele faz, cara, por ele ser simplesmente o Metal Gear 3 e ele se passa no passado, cara, isso me desgraça da cabeça pra caralho, cara, tipo, o jogo ainda ele tenta te dar aquela enganada, né, pô, tu tá no avião, é tipo, tá o Raiden, isso, porra, aí quando cai o Raiden, o cara tira a máscara e é o Snake, só que aí quando depois você vê, tipo, é 1900 e não sei quando, é guerra. Essa do Raiden que tu falou, é só se tu escolher, é que no início do jogo, tu já jogou algum jogo da série? Sim. Se tu escolher o 2, tu ganha a máscara do Raiden de início, senão vai com qualquer outra coisa. Escolha, mas eu, tipo, caralho, aí começa, puta, cara. Pô, eu vou te dizer que eu me surpreendi disso, porque, cara, tu falou que jogou o 2, cara, o 2... Eu gosto do jogo, mas, meu Deus, ele tem uns problemas fodas, tipo, backtracking, tipo, tu passa e aquela base é toda igual lá, que é a... Como é que é? Big Cell? Isso, Big Cell. Igual. E, meu Deus, aquele drama do Raiden com a Mary, cara. Cara, eu consegui aceitar isso. Cara, eu também consegui aceitar, mas, cara, é muito irritante, cara. É muito irritante. Cara, pra mim, aquilo passou de boa, que principalmente isso também tem no Metal Gear Solid. Realmente, o jogo ainda, o Kojima, ele ainda caga na sua cara, né, cara? Que, tipo, no final ainda o Liquid Ocelot, ele ainda fala, na verdade, isso tudo aqui é uma repetição. Não, o sonho também, cara, se fosse, porra, é foda, né, cara? Aí ele fala, isso aqui, na verdade, é tudo uma repetição do lá do Shadow Moses, cara, eu, tipo, parei, caralho. Ué. Pior que é mesmo, eu, tipo, pô, ele esfregou na sua cara que ele repetiu o jogo e ainda você vai achar isso foda. Foi o Solidus que falei. Pô, a gente tá mandando spoiler a roda hoje, né, caralho? Pô. Não, bicho, se você não jogou nenhum desses jogos aqui que a gente tá falando, pelo menos, eu falo, cara, meu irmão, vai se fuder, cara, porque, porra... Não tem nenhum recente, não. Não tem nenhum recente. Ninguém que tá dando spoiler, sei lá, de... É o que é? Não sei o que lá, Become Human, Detroit, né? O spoiler dele, eu vou mandar que ele é uma merda, mas... As pessoas vão se enganar. Não, peraí, mas isso aí não é spoiler, não, cara. Isso aí é o enredo do jogo, né? É o enredo do jogo, é só uma merda, né? Caralho, eu só vou dizer que esse é o melhor jogo da Quantic Dream, cara. O que não quer dizer muita coisa, né? Tipo, você dizer que Quarteto Fantástico 2 é o melhor filme do Quarteto Fantástico. Caralho. Pô, grande merda, né, cara? Não, o melhor é o do... Aquele alemão lá. Não, aquele filme é tosco, cara, mas é bom. Como? Cara, isso. No começo, cara. Que o Tocha Humana não pega fogo, né, cara? Não, caralho. Não tinha orçamento pra fazer. Só na mão que pega. Gastaram o orçamento no papelão, no isopor da coisa, né, cara? Uhum. Não, mas cara, eu realmente acho que com Metal Gear 3, cara, o meu problema são exatamente essa mecânica nova que eu achei assim, tipo, pô, inventaram demais. Tipo, pro 1, pro 2, tem uma progressão, tipo, tem umas coisinhas novas, mas tipo, ainda assim tem muito do antigo. Ele não, cara, ele realmente reestrutura a coisa toda e tipo, ainda assim ele não te dá nenhum tutorialzinho bonitinho pra você jogar, não. Tu tem que abrir ali o seu belo TXT, né? Tipo, opções, não sei o quê. E aí se, você vai ter que ler o tutorial de CQC, né, cara? E, porra, desculpa, cara, mas se você não pratica, fica um tutorial feio. Eu até fico meio É muito ruim. Agora que eu lembrei que é verdade, que tipo, tu tem que ir lá no menu do jogo, tem que ir lá em options, eu acho, e tem lá a explicação das paradas, tiver tipo um videozinho com os textos, cara, é meio bosta mesmo. Aí é o que eu vou te falar, cara, algo que me impressiona, principalmente do Kojima, que é um cara que, porra, gosta do visual, gosta do não sei o quê, da progressão natural e o caralho a quatro, que ele já deve ter falado em entrevista. Ou as pessoas dizem que ele falou, ele não falou, tem muito disso também. Pô, aí tu pega já o terceiro jogo da série e, porra, cara, ele não te explica nada. Tipo, você tem que abrir, tem que ler um texto e assistir um vídeo num quadrinho 3x4, bicho. Porra, meu irmão, desculpa aí, mas, cara, você tá de sacanagem com a minha cara. Principalmente num jogo que tem uma narrativa de cinema, né, cara? Porra, não dá, cara. Você tinha que ter botado ali, mostrado como funciona. Ou então fazer como tem no Metal Gear Solid, né, cara? Metal Gear Solid, ele tem aquele modo de treino, né? Que eu acho que é o VR. Isso era só no CDzinho especial, cara. Não, cara. Então é o que vendem na PSN. É o VR Missions que vem junto. Não, cara. Não, ele tem um VR Missions separado, mas no... Não, mas o original não tinha isso. Não tinha, não? É, porque ele tem também tanto no original... Pô, você compra no Vita, ele vem com o jogo. O que vem no... Cara, pior que nunca... Eu nunca me toquei disso, cara. Que Metal Gear não tem um tutorial bom, cara. E, tipo, por mais que o jogo te explique alguma coisa... Que der, sei lá, o Roy Campbell... Snake, press X to crouch down. Uma coisinha, né? Daí, é isso, cara. Mas, porra... O primeiro dá pra jogar de boa, que ele não tem tanta coisa complexa assim. Sim, mas, porra, o segundo eu lembro que eu fiquei um tempão pra me acostumar com os controles e tudo, cara. Caralho, não, cara, o 2 não foi normal, cara. Eu pensei até que ele... Pô, acho que o 2 segue muito do 1, cara. Não, é que o 2... Não, eu não joguei o 1 primeiro, né? Eu conheci o 3, eu lembro que meus amigos compraram o 3, assim, tipo, lá no... Quando eles adquiriram, acho que 2005, mais ou menos, eles compraram, tipo, uma Dicas e Truques PlayStation, né? Daí tinha... Era uma dica de truques PlayStation compilada, então tinha coisa pra caralho de jogo. Tinha detonado de GTA, o cacete A4 e tinha um do Metal Gear. Então, como o nego não manjava inglês, né? Eles ficavam jogando aquela bosta e eu ficava assistindo, achava da hora demais, cara. E esses sistemas que tu fala, tipo, de comer os bichos, sei lá o quê. Nossa, cara, eu acho isso, porra, o máximo, cara. Esse é um jogo que, porra, pra mim... Foda que faz tempo que eu não jogo ele, então pode ser que eu não goste tanto assim. Mas eu duvido muito, mano. Eu sou putinha. Tá no meu cocoro esse aí. Então, então é isso aí, cara. Agora acho que... Detalhe que foi no 3 que eu descobri que o DualShock 2 já tinha botão sensível à pressão. Cara, e eu descobri isso no... Eu não, né? Meus amigos ali, eu lembro que eles compraram o Lego Star Wars, cara. E eles estavam, tipo, jogando aí, tipo, ele apertou finamente, assim, no joguinho, o boneco começou a andar no... Caralho! Tipo, ou tu aperta pra... Tipo, pra frente ele vai normal, ou tu aperta um pouquinho, ele vai devagarinho, assim. É, nossa, caralho, que foda! Que foda, um Lego ambulante, cara. Eu acho que tem isso desde o Mario 64, se pá, cara. Sim, não, cara. Sim, Mario 64. Mas peraí, é no botão? Novo. No botão ou no analógico? Não, no analógico. Não, eu tô falando no botão. Ah, o botão? Então não sei. Ô, louco! Sim, tipo, no quadrado, acho que se você apertar o quadrado devagarzinho assim, acho que ele agarra o cara. Ah, mas se você apertar de vez, acho que ele dá um meu abano no cara. Exato. É, o CQC ele tem essas merdas, não. Pô. Tu aperta, segura. Se tu aperta quadrado, depois aperta triângulo, ele, sei lá, ele mata o cara. Se tu aperta quadrado e puxa pra cima, tipo, ele começa a dançar com o maluco. Cara, eu realmente, eu não tive paciência pra ver o tutorial. Cara, eu simplesmente decidi jogar a moda caralho e sempre largava o jogo depois. Porra, cara, pior que isso me deu saudade do Metal Gear 3, que eu era o mestre do CQC, cara. Eu enfrentava o Vogue no puro CQC, cara. Saudade. O Marcelo Taz, praticamente. É, o Marcelo Taz. Nossa! Parabéns. Pô, notava até de óculos escuros, né, cara? Pô, botava o terno, né? Vai começar agora, o Top 5! Eles estão à solta, Zé, nós estamos correndo atrás, né, cara? Bom, eu me desgraço, qual era o seu Top 5 do CQC? Caraca, velho, era muito bom, sempre tinha o Silvio Santos, cara, ele era muito bom, cara. Ele o Silvio Santos, ou os caras do Sport TV, ou a Paula... É, o amigão, velho, o amigão. O famoso que foi? Só que os caras acham que já fazia de propósito, cara. Eles começavam a rir, a gente vai pro porra do CQC de novo. Cara, cara, pior que eles não podiam aguentar, cara. Tipo, sei lá, a China meteu 3 no botão. Nossa, velho. Caralho. Achei. É. Far Cry 3. Eita! Puta merda, eu também, esse... Caralho, cara. Mas esse o problema é que, tipo, eu enjoei do jogo. Tipo, eu joguei o Far Cry 2, eu lembro que eu tinha o CD dele e... Putz, nossa. Era... Eu jogava ele enquanto eu ouvia podcast. Daí eu fui jogar o 3. Lembro que eu via nego falando, nossa, o 3 é muito foda, não sei o que lá. Eu acho que eu fui jogar só o ano passado, cara. E, tipo, eu queria um jogo, eu jogo enquanto eu posso ficar ouvindo qualquer outra coisa, prestando atenção em outra bagulho, né? Uhum. E o jogo não me pegou, cara, então... Eu deixei ele, sei lá, no início. Assim. Porra, no início, caralho, porra. Não, exatamente. Não, eu fui... Eu acho que eu fui lá naquela casa lá longe, que depois tu entra na caverna e o caralho é 4, né? Mas eu não passei exatamente daquela área, assim. Eu acho que a última coisa que eu fui foi naqueles navios, né? Que tem uma missão de stealth. Tem que ir num cemitério de navio, coisa assim. E... Sim. Tá larguei. E você, Abum? Cara, eu passei dessa parte aí. Cheguei até no, mais ou menos na outra, digamos assim, na outra ilha que tem. Abri todas as antenas, peguei o sinal de todas as antenas do jogo, mas tá lá parado, cara. Não sabe, deixa ele lá, não volto pra ele, eu vou desinstalo. Aí depois eu lembro assim, porra, não, tenho que terminar isso, eu vou instalo de novo, aí perco o save, como já aconteceu, tudo de novo. Mas é isso, cara. O jogo ele é até divertido assim, mas chega um momento que eu enjoo dele. Cara, essa foi uma franquia que eu nunca joguei, tenho vontade de jogar, mas realmente, cara, nunca nem botei a mão, cara. Então realmente é complicado, cara. Mas, pô, realmente interessante, porque a galera baba pra caramba o de Far Cry, né, cara? De 3 eu acho que a galera até fala bem, então realmente. Porque assim, pelo que eu acho, o modelo do 3 seguiu, né? Tipo, pro 4, pro 5 aí agora, que eu acho que os mais diferentes da série são o primeiro e o segundo, assim. Tipo, o primeiro eu até joguei, assim, não zerei também, mas pelo que eu vi, assim, ele é o mais diferente de todos, assim. Ele é até mais difícil do que esses mais atuais aí. E o 2 eu nunca joguei, mas dizem que o 2 é horroroso. Não, no 2 que tu puxa o prego da mão, ou não? Ah, o 2 tem o sistema... Sistema de... Acho que tu pega malária, sei lá, alguma isso, doença. Tem malária no 2. E também quando tu se machuca, né? Tipo, mostra o cara, sei lá, ali. Tu leva dano qualquer, né? Daí tipo, eu vou me recuperar um pouco aqui. Daí mostra ele puxando o braço, assim. Ah, eu tô recuperando algum machucado. Eu vi, vi um vídeo no YouTube do 2. Tem uma hora que você pega malária e ele tá na asa delta. Caralho! Aí, tipo, ele usa o remédio pra malária na asa delta com as duas mãos. Enquanto ele voa. Caralho! Ué, mas o cara é pro... Ele que não viu é que, na verdade, tava mordendo o negócio da asa delta, nem quando ele ficar. Isso é pra mostrar como que o cara é foda. Alguém tem mais algum? Vamos entrar na rodada de ouro de desgraça? Qual vai ser o lugar? Eu tenho uns aqui só pra citar, pelo menos. Vamos ver aqui. Sim, eu tenho. Então, cite. Vamos ver. Legal, a gente citando tem... um no final, assim, só pra... tem dois que eu parei de jogar por motivos de motion sickness, que é o Bioshock e o Dishonored. Cara, isso... Puta merda, Dishonored, cara, verdade, eu também larguei ele, cara. Tipo, cara, eu gostei do jogo, mas eu larguei porque larguei, simples. É, sim, eu exatamente, eu tava gostando do jogo. Não, mas cara, tu tem motion sickness, né, cara? É, então, não, mas, tipo, aí não deu de continuar, tá ligado? Tu fica enjoado e tu não tem vontade da parada, tá ligado? Aí é foda. Mas por que tu largasse daí, desgraça? Do nada, cara, assim, né? É do nada, cara. Tipo, às vezes eu tô jogando... Cara, pior que... Deixa eu ver o meu desktop agora, cara. Eu quero só ver os jogos que eu larguei aqui, cara. Ó, esse Danganronpa Another Episode, que é um spin-off, cara, eu acho que eu comecei no início do ano e até agora não terminei. Pô, eu jogo ele, tipo, em dois meses, mais ou menos. O Darkest Dungeon, cara, acho que eu já comecei o jogo umas 50 vezes, não terminei, cara. Caralho, tem muita coisa que eu não terminei ainda, cara. Eu vou, tipo, instalando, desinstalando, daí às vezes eu instalo, vou jogar, daí eu não jogo, daí desinstalo. E tá nesse drama aí, cara. É uma bosta. Pô, eu comprei essa bosta de Iconoclasts, coloquei mal hype e, tipo, eu joguei duas horas. Eu joguei ele aqui. Cara, eu joguei duas horas dele aqui e larguei. Porque larguei, cara. É isso, velho. Às vezes eu simplesmente largo a coisa. Sim. Outro que eu queria falar aqui é o Brutal Legend, cara. Do Jack Black. É. O Brutal Legend é um jogo que ele tem uma ambientação excelente pra mim. É um tema que eu gosto pra caralho, essas coisas do heavy metal e tudo mais. Só que a batalha dele, que é aquela parte de... RTS. De RTS, não me desce, cara. Porque eu sou muito ruim em RTS e só a gente já viu com o Dragon Age, né, cara? Já deu pra ver que você tem um ódio no coração pra parada. Não, cara, e outro problema que eu tenho com o Brutal Legend, eu fui jogar o jogo, cara, o combate é bem ruinzinho e, cara, a direção também é bizonha, cara. Eu fiquei muito perdido quando fui jogar, tipo, ah, tu apertou a direção de carro, tu disse? De carro, cara. Eu achei muito desconfortável, sim. Cara. Uhum. É, ele tem uns problemas. Tipo, pra uma dizer, a ambientação dele, pra mim, é muito maneira, assim. Uma coisa que me atrai bastante. Uhum. Só que chegou na batalha e, cara, aí foi meio sofrido, tá ligado? É triste, triste, porque eu gostei pra caramba, assim, de tudo que eu joguei até chegar na parte do RTS. Meu problema com o Brutal Legend é porque ele é com Jet Black, cara. A gente sabe que Jet Black não é um bom ator, então. Sacanagem. Eu gosto que tu chama ele de Jet Black, cara. Jet Black. E tem o Jack Lee. Também. Jet Lee, né, cara? O Jack Lee. Jet Black, é verdade, eu falo Jet Black, eu falo Jack Black. Mesmo. Terminando a lista, pra desgraça do Keno, o Dragon Ball Xenoverse, não terminei, porque. Porque eu não gosto de batalha em 3D. Eu entendo. Cara, eu já falei, eu zerei o primeiro, não tive a oportunidade de jogar o segundo, porque a Bandai não, quando diminui essa porra desse preço, eu entendo que abandonou. Cara, primeiro, esse jogo, ele é fanservice. Cara, assim, se você não for muito, muito, muito fã de Dragon Ball mesmo, cara, procura outro jogo, pelo amor de Deus, que esse jogo não é pra você. Segundo, realmente, ele tem alto, principalmente o primeiro, ele tem altos problemas de jogabilidade, cara, problemas de tradução. Cara, então, realmente, pra quem não curte o estilo e não é muito fã de Dragon Ball pra simplesmente criar a ilusão de que o jogo é incrivelmente ótimo, cara, não vai passar. Eu gosto muito dele, eu acho que eu botei quando teve a revista locadora, eu botei o 2 como o segundo melhor jogo de Dragon Ball, o segundo melhor pra caralho que vem. Ué, mas tu não falasse que nunca jogasse? O 2, não, cara, eu cheguei a ver os gameplay, eu acompanhei o 2, botei a mão no jogo. Cara, ele não muda tanto no jogo, vai lá e lê. Cara, mas realmente ele é uma parada muito feita com fã de Dragon Ball. Tanto que tem aquele negócio, você cria seu boneco no universo de Dragon Ball, você conversa com os personagens, você escolhe um mestre. Você conversa com o Célula, né? Beleza, caralho, no Célula. Tá ali o céu de boa na cidade, de braço cruzado, você olha em cima da cabeça dele, Célula. Bandai Namco, Google Translator, né, porra? Caralho. Seguindo, o New Super Mario Bros. 2 do 3DS. Que nintendista falso, cara. Máscaras estão caindo. Olha aí. Não, cara, esse jogo ele é decente, assim. Ele é um jogo bom do Mario Bros, assim, mas. Não tem muita variedade entre os levels, sabe? Ele é o mais fraco que eu joguei dos Marios. Depois, Papers, Please. É um jogo que eu gosto bastante, mas não consigo ir muito longe, cara. Porque sempre acontece alguma merda e eu... Tua família morre, né? É difícil manejar o dinheiro lá, cara. Eu gosto pra caramba esse jogo, nunca fui muito longe. Pois é. E o último da minha lista aqui é o XCOM Enemy Unknown. Que me desgraçou da cabeça, porra, das porcentagens dessa caralho, porra desse jogo. Caralho! Verdade! Outro que eu tenho na minha lista, cara, que eu acho que eu comecei esse jogo 3 vezes. Deixa eu ver quantas horas eu tenho nele na Steam, cara, que, meu, eu joguei demais essa porra e eu falo bem. Eu tenho 46 horas dele e eu nunca terminei. Eu comecei 3 vezes, cara, e, tipo, nossa, eu pego o Brasil, vou jogando, eu vou pegando as estratégias boas, eu vou me acostumando com o jogo, não vou morrendo, eu até jogo na dificuldade lá que se teu Steam morrer, teu reseto não, quer dizer, morre mesmo. Tu tem o como é que é, o permadeath? É o Iron Man que chamam, e eu vou lá, eu tô indo bem, e do nada eu largo o jogo e nunca mais. É, a questão é que esse jogo é muito frustrante de jogar, cara, tu cansa, cara. Não dá. Cara, eu vou te dizer que o XCOM não foi esse aí que o Cat desistiu, mas esse que teve agora na PSN, que é o XCOM 2, cara, eu também joguei um pouco dele, já desisti, eu até deletei ele do videogame, não gostei muito do jogo, cara, principalmente uma coisa que me incomodou muito é o formato da história dele, cara. Cara, eu achei insuportável o modo dos personagens falar, o modo como a história vai. Cara, parecia aqueles filmes enlatados de exército americano genérico, cara. Puta, eu não curti também a sistemática do jogo, achei mais ou menos também. Então, tipo, abandonei, cara. Eu joguei acho que 3 fases do 2 e, cara, valeu, não é pra mim não. Próximo. É. Minha lista acabou. Tá bom? Pode. Quem quiser pode puxar, hein? Então, Buma, puxa aí. Puxa o back aí. Vamos lá. Falar rapidinho aqui. GTA San Andreas. Tamo junto! Horas. Deixa eu ver, Far Cry 3 já falei. Darksiders. Tamo junto. Esse tá na minha lista também, esqueci de falar. Tamo junto de novo. The Force Unleashed. Eu acho que isso? Sério, acho que eu cheguei até a parte lá que ele derruba o Star Destroyer lá. Caralho, não lembro mais. Nas duas fases você zerava o jogo. Pois é, eu parei. É, deixa eu ver. Rage, né? Vai ter o Rage 2 aí agora, eu não terminei o primeiro. É Bastion e. Vacilo, hein? Vacilo. Tem que terminar Bastion. Putz, verdade, eu também. Bastion também não terminei, não. É isso. É, fala aí, Kenon, então. Então vamos lá, galera. Eu, minha lista aqui pra falar de cabeça, mano. Então a minha acho que deve ser mais rápida. Cara, não terminei o Red Dead Redemption. Inclusive, eu acho que cheguei a falar dele no último podcast lá de Superestimados. Eu não terminei. Eu terminei o Revolver e não terminei o Red Dead Redemption. Cara, não terminei um jogo que eu gosto muito. Não terminei até hoje. Foi o jogo do The Warriors, cara. Esse jogo é foda. Eu não acabei com ele. Nenhum GTA que eu joguei, eu terminei. Qualquer um, cara. Assim, jogou GTA 2, joguei. Não terminei. Não terminei o 4, não terminei nenhum. Qualquer GTA que eu botei a mão. Não acabei com nenhum deles. Porque eu sou mega fã da série Fatal Fury. E pá, não sei o que. Apesar de que jogos de luta também precisam ser terminados. E após o Fatal Fury 2, eu não terminei nenhum Fatal Fury. Nenhum. Tirando o Garou. O Garou eu terminei. Agora o resto eu não zerei nenhum, cara. Eu juro pra você. É, jogo de luta é meio foda-se terminar, sei lá. Não, cara, porra, tem que ter ali a honra ali, por exemplo. Você jogou um Street Fighter 2, você terminou o Street Fighter 2. Você jogou o Street Fighter 2. Porra, mas Street Fighter 2 é desgraçado pra terminar, meu Deus. Pô, mas terminei. Eu agora, também terminei, mano. Agora, pô, eu lembro que eu terminei uma vez na minha vida, foi quando eu fui na casa do meu primo, ele tinha aquele emulador de Super Nintendo no PlayStation 2. Eu zerei com o Ryu, cara. Eu não, acho que eu já zerei com o Ryu. Eu sou do Super Nintendo, Ryu, She-Hulk... Guile, Deus já sabe como com o Balrog, cara. Não me pergunte. Eu também não faço ideia. A Balrog não é ruim, cara. É tipo aquele negócio, você tá várias vezes lutando com o chefe, aí você morre, aí você tenta com o boneco. Aí você morre, você tenta. Outro também que eu não zerei, cara, que é um que eu... Cara, já recomendei esse jogo pra muita gente, já recomendei ele aqui no locador. Principalmente que eu digo que a melhor entrada pra franquia é Dragon Quest. É o Dragon Quest 8, cara, que eu acho que alguma coisa é o Cursed King ou Cursed Princess. Cara, o jogo é muito bom, é muito bonito, é um jogo de PlayStation 2, o jogo é foda. Acho que hoje em dia ele já tá pra PC, pra celular, pra micro-ondas, sei lá. E cara, eu nunca consegui terminar esse jogo, cara. Eu já joguei ele duas vezes, tipo, achei ele um jogo bonito e tal, mas não consigo terminar ele de jeito nenhum. Cara, como eu já falei aqui no começo do cast, não terminei o Super Mario Bros, né, cara? O Super Mario World, né? Que é o Super Nintendo. É, o World. Cara, eu zerei o primeiro Super Mario, sabe, eu já zerei. Peraí, mas tu zerasse fazendo todas as fases ou com um caminho bônus só? Não, cara, eu tô falando que eu zerei é o primeirão lá do NES. Sim, mas tu zerasse fazendo todas as fases ou pegando o atalho? Eu joguei das duas maneiras, cara. Você tem um estágio onde você tem tempo livre e é algo mais. Aí eu zerei. O Bros eu nunca terminei, cara. Eu só consegui zerar o Mario Bros com save state e fazendo as drop zone, cara. Não, cara. Eu usei o... Cara, save state logicamente usei, porque tem uma hora que você tem que parar pra fazer outra coisa, né? A hora de serviço vai aparecer, né, galera? não tem como fugir. Você pode tentar morcegar, mas não consegue. Mas tive que usar o save state, mas, cara, o arco zone eu só usei uma vez, cara. Então, tipo, pô, zerei de boa. E tive que pegar um detonadinho pra fazer a fase final lá, né? Aquela porra do caminho, né? Que eu acho que é pra cima, pra baixo, tudo é uma merda. Ah, tá, sim. Mas puts, agora eu nunca zerei por causa disso, que eu não sabia o padrão, cara. Cara, pega o padrão, né, cara? Não tem como. Pega o padrão, se não é japonês, pega o padrão e faz, zero. Agora o Super Mario de Super Nintendo, que é o Super Mario World, sei lá qual caralho, como eu não me confundo. Eu nunca zerei, cara. Nunca, tipo, já como eu falei até no começo, já cheguei até, sei lá, terceiro mundo e, cara, não vou jogar mais não. Chega, foda-se. E foi, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Mas acho que por enquanto é só, cara. Acho que não tem mais nada gravante aqui pra lembrar agora, não, cara. Eu acho que é só isso, só. Segue aí. Só pra deixar aqui, eu não abandonei o jogo, mas eu abandonei as duas franquias. Eu sou fã do Mega Man, mas abandonei duas franquias. O Mega Man Battle Network, eu só zerei até o 4, seria 5, 6 e diante. Eu caguei, tipo, zerei até spin-off. Mas caguei. Mega Man Zero eu abandonei no meio do 3, cara. Tipo, zerei o 1, o 2. Eu tô jogando muito bem o 3 em português. Foda-se, larguei, não estou jogando mais. Não joguei também. E, cara, não terminei nenhum dos Mega Man Legend, tanto 1 quanto 2. Não zerei nenhum dos dois. Inclusive, o Legend eu travo uma fase. E eu acho que o nome da franquia é Mega Man só. É isso. Acabou. fechei a conta aí, vai o próximo. Cara, bom, tem um que eu comecei, tipo, eu comprei ele, eu acho que no, nos primórdios, quando eu tava com o PlayStation 4. Comprei, porra, eu joguei, achei legalzinho de início. Daí eu tava jogando Yakuza e na sede pra um jogo novo, eu voltei pra ele, que é o Sleeping Dogs. Que por mais parecido que ele seja com o Yakuza, o combate continua uma bosta, que estilo Batman, né? É o combate do Batman. Cara, mas, cara, é muito irritante, velho. Eu não consigo gostar daquilo. Esse eu zerei, cara. Eu zerei ele e ainda fiz a grande cagada de bugar um troféu. Se eu tentasse platinar o jogo, eu teria que zerar de novo. E o foda é que o controle, tipo, de carro, assim, é meio ruim, mas agora eu tô jogando, assim, eu vou ver se eu consigo terminar ele. É então, bizarro, cara. Cara, um que me dá agonia, eu não lembrei de mencionar, que é o Legend of Zelda, A Link to the Past, porque... Também não. Esse jogo, eu zerava, eu jogava ele em emulador, eu nunca zerei. Um dia eu decidi zerar no... Aquele, inclusive no emulador do PlayStation 2 lá, que eu até mencionei anteriormente. E eu usava o save state, né, que não dava pra salvar como se fosse o jogo mesmo, né, naquele emulador. Eu save state, eu cheguei num chefe na dungeon do Ganon, cara. Ah, sim. Eu acho que a repetição do primeiro chefe, eu salvei na porta e deu crash, cara. Eu fui jogar, tava desde o início e eu não tinha mais... Ah, foda-se, larguei. É, isso, cara, quando acontece é muito difícil voltar. Mas aí já se passou, acho que uns 3, 4, não sei, pá, mais anos ainda, então eu vou ver se eu pego no 3DS e zero ele dessa vez. Vendo mais aqui, cara, tem um que tá me dando agonia de eu não voltar pro jogo, que é o Gravity Rush 2. Um dia eu faltei serviço, tava doente, daí eu olhei e falei, putz, vou jogar o 2, né? Eu comprei, joguei bastante, assim. E chegou uma hora que eu larguei ele, daí eu fui voltar, joguei mais um pouco, depois larguei de novo. Lançaram um jogo físico aqui no Brasil, comprei por R$20, assim, mais ou menos. E agora eu tô com ele físico e eu tô pra zerar ainda. Cara, eu não zerei nem o 1, cara. Eu larguei o 1 no primeiro. O primeiro tá parado aqui também. Joguei no Vita ainda, que ele era o grande jogo do Vita. Mas, cara, tipo, o jogo é bom, é legal, tem uma história bacana, tem um personagem legal. Mas, sei lá, cara, ele não me prendeu. Cara, porra, eu não sei se eu vou falar dele agora ou depois, cara. Isso que é foda. É um Metroidvania. Olha, esse que é essa bosta, tipo, eu gosto de Metroid, né? Eu já falo, tipo, tanto que tem um podcast lá que eu fiz meu monólogo gigante, né? Então, já dá pra perceber. Cara, velho, tem um jogo chamado Habihib, que é um joguinho que controla, tipo, umas menininhas kawaii japonesas, né? Essas bosta aí que eu e o Kenno gosto. Não, porque o Kenno não é porque, não. Kenno não curte Lollipop, galera. Vocês podem ficar tranquilos. Aqui eu sou o culto da brutalidade, e quando se trata de mulher, eu sou peitão bundão, cara. Tem essa porra não. Aqui não tem essa porra não, cara. Aqui é mais de 18. Tá. Bom, mas voltando pro jogo, cara, tipo, ele é um Metroidvania, ele é bacaninha, tem um visual maneiro, tem umas habilidades legais, tem uns chefes legais, mas, cara, esse jogo tá sentado ali na minha Steam faz uns 2 anos e eu comecei ele, eu acho que eu tenho 80 minutos de jogo, cara. E outro que ia falar que era o Hollow Knight, né, que todo mundo chupou o pau dele no ano passado, falou que é foda, e eu fui jogar e, tipo, joguei, matei um chefe, eu acho, e é isso, cara, tá lá sentado também na minha Steam. Pô, né? esse tá no topo da minha wishlist pra pegar no Steam, no Switch aqui. Eu nem toquei nele aqui. Calma. Agora vamos pro momento da promessa, né, cara, e aí... Vamos lá, né, cara? Porra, o que vocês prometem em zerar nesse ano? Ah, deixa eu começar aqui. Então. Um só, cara. Então é um só, cara. Cara, na verdade, eu consegui a façanha de não ter um backlog, né? Então, o único, assim, que eu posso falar, que eu quero zerar ainda esse ano, que eu tenho, é o Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Que você já começou a jogar aí nos nossos isso. Não esqueça de acompanhar o Biscate, sempre joga lá, eu tô retweetando também. Tipo, o menino tá lá jogando. Fazer um stream aí, sozinho, falando lá sozinho. Não, eu não falo sozinho, não falo porque não tem ninguém pra me acompanhar, mas senão eu falo. Você fala sozinho, Ket, você fala com as vozes na sua cabeça. É um problema. Mas é isso aí, então acho que esse seria assim o único que estaria nessa situação pra mim. Cara, eu prometo que esse ano eu termino The Last of Us. Pô, louco. Esse aí eu nem joguei, esse aí tem na minha lista de pra jogar ainda. Bruno, você já não comentou que você já tava arrastando esse jogo já faz uns 2 anos? Ou eu tô pois maluco? É. Pois é, tá lá parado. Mas aí que tá, do zero ou vai pegar no de onde parou? Não, vou pegar de onde parei. Ah, beleza. Justo. Então é o seguinte, o Shin Megami Tensei 4, cara, eu comprei do Belo esse jogo ano passado. Eu lembro que, tipo, eu joguei, daí, tipo, uma hora que eu parei de jogar, e eu voltei, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu fui olhar um detonado, e eu não sabia nem onde eu tava, cara. E eu tô nesse instante... Não, eu joguei esses dias, eu fiquei andando pra lá e pra cá, matando bicho, deu caralho, pra onde que eu tenho que ir, cara? O jogo não tem indicador, cara. E eu basicamente tô perdido e eu não quero recomeçar, cara. Então, eu vou ter que terminar esse jogo esse ano. Cara, pede tudo que teve um podcast que esse puto ficou jogando esse jogo o tempo inteiro, cara. Ele deve ter cortado na edição o barulho do não, eu? Teve um que você tava jogando. Pô, eu indiquei ele, cara, eu lembro disso. Não, teve um cast que a gente tava pra gravar, você tava jogando essa porra, cara. Não, pior que eu vou ver, eu devo ter tipo 20, 30 horas nele assim, e eu tô lá no meio do nada, porque, cara, o jogo é muito ruim, o sistema de navegação dele é horroroso, cara, então eu fico muito perdido, mas eu quero zerar ele, cara. Mas, cara, uma coisa certa, você jogou mais que o Guardabelo quando ele teve esse jogo, que ele praticamente nem abriu, não, né? Cara, eu fui pegar o jogo, não, só tinha um save do cara que o Guardabelo comprou, cara, então, né, Ai, Guardabelo, você faz falta. Acho que é a minha vez, né, cara? Bicho, só tem um jogo que eu tenho que terminar. Não, tem, na verdade tem vários jogos, tem alguns ainda que eu tenho que começar, porque tá estacionado ali no videogame. Mas, cara, acho que é o primordial, eu realmente preciso fazer jus nesse jogo. Tem que terminar ele, que é o Nier Automata, né, cara? Pô, falei tanto. Cara, eu gostei do jogo, achei o jogo interessante. Pô, ele tem uma parte filosófica foda. É um ótimo jogo. Só que aquele negócio, né, cara? Vem Mad Max, vem Yakuza. Pô, Yakuza 0 tá em promoção. Tá em promoção aí o Pop 14. Tem sempre as disputas de Dragon Ball aqui da galera. E, porra, aí fica meio foda. Mas, cara, eu vou fazer aquele esforço. Até, sei lá, até o mês 8. A gente tá no mês 6. No mês 8 eu devo voltar de onde eu parei, que é lá com o 9S ainda, logo no começo ainda com ele. E eu vou zerar até o final, o jogo final desgraçado do jogo, e chorar muito, seja lá o que acontecer, cara. Então, tá aí a minha promessa aí, cara. É o Nier Automata.